tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, a primeira dama desse podcast, Mandy Aguiar. Homem é pra sentar, vocês querem amar. Homem é pra sentar, vocês querem amar. É por isso que sofre. Em homenagem à nossa musa, Camila Morrone. Ai, eu amo muito. Eu amo muito. Mas também temos aqui ele, Leozinho. Tô aqui, né, meus amigos, disputando o papel de novo, 007. Amo! Já ganhou. Muito paquistanês que sou, né? Exato. Uhum. Você é o Deve Patel, né, menino? Que loucura. Mas gente, você não é aquele menino do quem é... Como é que é? Do seu que é milionário? Quem quer ser milionário? Deve Patel. Quem quer ser milionário? Adorei esse filme. Eu também. A gente vai falar da série, mas eu já quero dizer que não dá pra levar a sério um homem gostoso daquele, como Riz Ahmed, como Lusa, que as pessoas ficam chamando de baixinho, de raquítico, de não sei o que. Não dá. Eu amo. E daqui a pouco teremos aqui Márcio Zanon, né, abrilhantando. Nossa bailarina, né? Exatamente, trazendo sua unção aqui pra esse nosso programa, né? Que agora faltam 8 edições pra edição 500, olha que loucura. Olha, que loucura, Sassi. 8 edições. E hoje eu tava contando que... Eu tava relembrando que eu tava que a gente tá na nossa 15ª temporada já. Meu Deus. Caraca. Sim, a gente completa 15 anos ano que vem, né? Mas a gente tá na nossa 15ª temporada já de programa. Nosso debut. Exato. Nosso deboche sempre. Exato, a gente está sendo apresentado para a sociedade, né? É isso, queridos ou queridos. Mas, menino, vamos começar aqui com o nosso bloco de notícias e amenidades, então. Opa! Começando que, como a gente gravou na semana passada, no sábado, né? A gente falou da saída aí do glorioso Dr. Owen e Dra. Tédio, né? Esse grande evento que teremos, a Grey's Anatomy. E aí, dois dias depois, a ABC anunciou que Grey's Anatomy está renovada para a 23ª temporada. Surpreendendo ninguém, né? Mas eu já tinha adiantado para vocês que ia ter o corte de custo, né, de novo, para poder continuar. Então, essa demissão aí já era... Exato. Eu já falei que a minha aposta é que vai acabar na 25, né? Vamos carregar só mais aí. Ah, amiga, eu não acredito mais em nada sobre isso de Grey's. Assim, porque a gente viu que a participante fixa do elenco, Ellen Pompeo, ela apareceu os 3 episódios, realmente dessa vez ela entregou pra Deus, né? Ela falou, é isso, gente, cuidem da lojinha, em breve volto. Né? Ela tá só mandando o áudio no zap, e é isso. Quem gostou, gostou. Não há nada. Eu acho que eles vão fazer igual o Logado, até 25 e depois. Depois encerra, né? Depois encerra. É isso. Eu amo. Amo muito. Porque tem que fechar um número redondo. Eu nem acho. Não é 15, Sassi. Não adianta mudar. Não, tem que levar até a 20, então, né? Pelo menos. Pelo menos. Menino, e saiu uma notícia aí também que o mundo não acreditou, né? Porque eu assisti a segunda parte da segunda temporada de Puta Triste, né? Que foi um grande evento aí. Boa. Eu não consegui nem contar pra vocês, porque foi tantas coisas acontecendo. Mas eles já renovaram a série pra terceira temporada, né? E na semana passada, saiu a notícia de que eles já gravaram a terceira temporada. Ah, num dia, né? Só. E eles gravaram a temporada em 6 dias. De 2 páginas, né? Seis dias? Eles gravaram a terceira temporada em 6 dias. Meu Deus. Exato. Aí tem uma especulação de que essa temporada final só vai ter 8 episódios, porque as outras temporadas que tinham 16 episódios foram gravadas em 12 dias. E aí, essa agora foi gravada em apenas 6 dias, assim. Uhum. Eu fico pensando, né? Não é nem um episódio por dia, né, amigos? Não. Não. Não é nem um episódio por dia. Então, olha, que momento vive puta triste. Meu Deus. Olha, ou é uma, aquelas temporadas, igual o filme, que é feito tudo num cenário só. Sem nada, sem móveis, sem nada. Tipo, só os personagens interpretando. Ou então foi uma escravidão fodida. Ah, eu acho que é mais essa segunda etapa aí. Então tá bom. Eu acho que é a primeira mesmo. Reconhecendo Tyler Perry? É. Tudo gravado na casa do Tyler Perry, né? É, mas assim, gente, eu tenho que falar, né? Não precisa ser igual a Puta Triste gravar em 6 dias. Mas aplaudo quem apressa a produção e não fica nessas bagaragem de vou demorar 3 anos pra fazer uma temporada. Ah, sim. Fazer uma temporada, exatamente. Que afinal sempre se fez 20 e tantos episódios. Beleza, não eram super produções, né? Caríssimos com pós, mas. Pô, o povo não consegue fazer 8 episódios, bicho, em menos de um ano. Não é? Eu também acho isso um absurdo. Pelo amor de Deus. Também acho um absurdo. O que mais a gente tem aqui? Essa semana também tivemos aí o trailer da terceira temporada e última, né, de Euphoria. E aí apareceram os personagens da Sharon Stone, né? E também vai ser o último papel do Eric Dane, né? Ele aparece aí no episódio, no promo, né? Então. E eu fiquei sabendo que o primeiro episódio da série vai ser exibido no Coachella. Oh. É. Vamos exibir o primeiro episódio no Coachella, acho que dia 11 ou dia 12, uma coisa assim. Bacana. Sucesso demais. A Netflix também liberou aí a data de estreia da segunda temporada de Avatar, O Último Mestre do Ar, né? Eu particularmente não consumo, mas acho que o Zanon assiste. E estreia dia 25 de junho. Ah, tá longe ainda. Bom pra quem gosta. Sim. Bom, mas eu super gostei, sabia? Eu ia ver e aí eu esqueci. Poxa... Dá mais uma chance. Que barra. Não é nem que eu não dei a chance. Eu gostei, aí eu falei, vou seguir. E aí eu fui passando outras coisas na frente. Mas quando todas as séries acabarem... Aí você volta pra assistir, né? Estarei lá. Menino, também tivemos essa semana o primeiro teaser trailer de Cabo do Medo, né? Aquele filme glorioso dos anos 90. Ali com... Sério? É, e agora a gente vai ter uma minissérie na Apple TV, né? Produzida pelo Scorsese e pelo Spielberg. E aí o elenco é o Amy Adams, Patrick Wilson e Javier Bardem. Javier Bardem é o vilão. E assim, o teaser é muito interessante. Gostei bastante. Vou buscar. Gostei bastante. Esse filme é muito foda. O filme é muito foda, então eu tô na expectativa de que a série seja muito boa também. Elenco de peso, nomes importantes. E a série estreia dia 5 de junho, né? Com os dois primeiros episódios aí de Cabo do Medo, né? Cape Fear. Eu gostei bastante do teaser. Achei que tem potencial. O nome de Cabo do Medo é Cape Fear? Cape Fear. Mas Cape não é capa? Mas eu acho que também é Cabo. Não, acho que é Cabo também. Ah, porque eu lembro só do clássico The Cape, né? Olha aí. Ai, saudade, né, menino? Esse homem é um vagabundo, o homem vilão de Revolution, né, gente? Vagabundo. Incrível. Toda vez que ele aparece numa série, eu falo, vai ser vagabundo. Aí ele apareceu agora na terceira temporada de The Night Agent, falei, vagabundo, com certeza. Não deu outro. O que mais a gente tem aqui? Menino, a Netflix renovou aí, né, Amor Sem Idade pra segunda temporada. Não precisava. Teremos aí mais, né, Gap Ages aí pra... pra poder acompanhar. Não fomos nós que pedimos. Eu ia falar quem pediu isso, foram vocês? Não sei, né, menino? Eu nem terminei, então não pode dizer nem que é minha culpa. Eu não terminei, não saí do primeiro. Eita. Eu nem dei play. Ai, ai. Menino, a TV Line fez uma lista aqui com as 10 séries de sci-fi que não tiveram nenhuma temporada ruim. E aí eles botaram Stranger Things na lista. Olha aí. É. Botaram assim, Upload também, eu achei um... Porra! Upload só teve uma boa, né? Só teve uma boa, exatamente. Não, fala a lista inteira agora pra gente repercutir. Mas, assim, mas Upload só teve duas temporadas também, né? Três, amiga. Três? Eu não lembro. É porque a gente não chegou nela. É verdade. Não, eu desisti na segunda, que foi insuportável. É, mas assim, Stranger Things acho que só não merece porque a segunda foi franca, né? Me fez parar de ver, olha aí. Ó, as dez sci-fi da TV que não tiveram nenhuma temporada ruim. Twilight Zone, né, de 59. The Outer Limits, de 63, que era tipo Twilight Zone também, né? Famosa. Era tipo a Black Mirror da época, né? Battlestar Galactica, 2004. Ih, amiga. Nem essa eu vou poder defender, não, que tem umas temporadas no meio chatona. São quatro, Battlestar? São quatro ou cinco, né? Eu acho que a quarta que é ruim, não tenho certeza se é a terceira. Não, a terceira é boa. É, eu acho que é a quarta. Porque a quarta foi dividida. São quatro temporadas mesmo. É. Compliquei. Mas ok, das que tá aí, acho que é a primeira que eu posso falar. Tá bom, vou passar esse pano. Passa um paninho. Aí tem a gloriosa The Expanse, né, que foi no canal Cephalus. Ah, isso aí, realmente, todas que eu vi, nenhuma era ruim. Não. Olha aí. Eu não vi nenhuma, mas... Que ódio. Que ódio, cara. Ai, muito vagabundo, né, cara? Como pode? Tá vendo aqui que The Expanse teve 6 temporadas. Caramba. É de Halle Berry, né? Não, essa era a estante. Ah, eu confundi. Então, realmente, The Expanse, eu não só não vi, como não sei do que se trata. Aí, Stranger Things, né, também. Lembra? Boa, que famosa. A gloriosa Dark, né? É, quem conhece, né, sabe e fala que é realmente boa do começo ao fim. Que é a mais, né? Top modelo. For All Mankind, né, que tá na última, indo pra última temporada em breve, né? Sucesso de 2001, né? Grande sucesso. Aí, Upload, né, que só teve a primeira temporada boa. É, não entendi. E a Amanda não sabia nem que tinha tido 3. A grande Resident Alien, né, com... O menino lá, o Alan Tudyk, né? Quê? Resident Alien, que você até perguntou se a gente ia assistir o piloto. Eu falei, amigo, essa série já estreou tem 15 anos. Lembro que entrou na Netflix depois, né? Exato, exatamente. A Netflix vai entrar Everwood na Netflix, hein? Porra, Everwood é uma série que não tem uma temporada boa. Olha aí. Porra, eu amo, mas é só tristeza, depressão. Aquele menino com a cara amassada de choro o tempo inteiro. Grande Efron, né? Eu sei qual é essa Resident Alien. Realmente é ruim. Olha aí. Completamente ruim. E a última aqui, acho que é o Henrique que pode dar pra gente o veredito, né? Que é Star Trek Strange New Worlds. Ele gosta bastante. Ele tava assistindo. Eu acho que ele terminou um dia desses. Olha aí, que é com os jovens, né? Ah, não. Esse Strange New Worlds é da Malhação? Não, é com os jovens Spock e Kirk. Ah, sim. Não, ele gosta, sim. Ele não gostou da Malhação, só. Sucesso. Malhação faz bem ao coração, né? Amo. O que mais a gente tem aqui? Também foi liberada aí a data de estreia da segunda temporada daquela série com a Enid, né? Do Quartinha, que ela é investigadora, que é uma série chata da porra. Manual de assassinato para as boas meninas. Grande Enid. Grande Enid aí. Segunda temporada estreia dia 27 de maio, pra quem for acompanhar, hein? 27 de maio. E ela vai sair de Quartinha? Não, vai continuar fazendo. Ah, tá. Porque a roteirista de Ortega tava querendo sabotar ela, né? Ai, que ódio, roteirista de Ortega. Falando em grandes séries aí, né, menino? O Brian Cox, né, de Succession aí, né? O grande Logan de Succession, entrou pro elenco da segunda temporada de Dexter Ressurreição, né? Olha aí. Ele vai ser aí o vilão da segunda temporada, né? É, ele vai ser o estripador de Nova York. Mas eu achei interessante o conceito, que ele é o estripador de Nova York que não comete mais assassinatos. Agora mas ele fica... Restaurado. Ele fica só dando susto nas pessoas que ele já que sobreviver a ele. Nossa! Achei o conceito. Isso é saudável. Achei fofo. Achei o conceito. Né? Mas, amigos, vamos lá. Ele já é um velho, né? Ele já não tem mais condição. E aí... Serial Scarer, Jump Scarier. A alternativa dele é só dar um susto. Ui, que susto. Ai, que susto. Que susto. É bem isso mesmo. Olha, gostei, achei. Achei criativo. Achei criativo. Tá, me dá uma coisa. Olha aí, vem comigo. Opa. Vem comigo. No IPTV que está ali na sua televisão, tem a primeira temporada inteira de Dexter Resurreição. Amo, já. Sem comercial. Cabide de emprego, né, menino? Meryl Streep tá aí fazendo a turnê do... né, do Diabo Veste Prada 2, né? Deu uma entrevista pro Colbert essa semana, falou que se tiver Mamma Mia 3, ela quer fazer, sim! Amo Resurreição! Quer fazer, não importa, quer fazer. Agora você vê, né, o Logado é o único lugar que as pessoas vão ouvir as frases Cabide de Emprego e Meryl Streep seguidos um da outra. Mas ela vai ser a protagonista de uma nova série limitada da Netflix, adaptada de um livro chamado The Corrections, né? É um livro. Exato. De professores. A temática da série ela é dita como uma série de humor satírico que vai mostrar. Um casal de idosos que mora no meio oeste dos Estados Unidos, né? Meryl Streep e o ator a ser confirmado, que a mãe quer que os filhos venham passar um último Natal com eles, né? Os filhos adultos. Uhum. Só que os filhos odeiam a família, né? E eles querem fazer de tudo para não se tornarem as pessoas que os pais são. Então vai ter várias intrigas familiares e tal, né? Isso é bem inventivo. Exato, e a Meryl Streep já tá o quê? Indicada automaticamente a atriz em série limitada no Emmy de 2027. Claro, mas eu nem ia lá, sabe? É isso, né? Notícias do mundinho de Peach, né, menino? Doutora Mohan aí vai sair do elenco da série no final da segunda temporada, né? Poxa. Eu nem vou ver mais. Nem eu. Difícil, né? Porra. E a... grande doutora Sapatão, que eu esqueci o nome, que apareceu no começo da temporada, vai ser promovida ao elenco fixo da terceira temporada. Sucesso. Pra substituir a doutora Morra, né? Exato. E chegou a doutora Márcia nesse momento. Opa! Tô preparada pra atacar. Não, amiga, você chegou ungida, tem que cantar um louvor. E te dizer, meu Deus, como és lindo. Ah, vamos no balé, Mendy. Vamos. Feiticeiro de Waverly Place, né? Aí o Sequência, né? Foi renovada para a terceira e última temporada, que vai ter 4 episódios apenas. Sucesso! Poxa! Uma temporada de 4 episódios e meia. David Henry não conseguiu um pouco mais o cabide de emprego dele? Não conseguiu, menino. E Selena vai dirigir, né, o primeiro episódio da última temporada. Nossa, só sucesso, hein? O que me surpreende é ter 4 temporadas. Eu achei que tava, tipo, na segunda, na primeira. Não vai ser a terceira, amiga, agora. E última, né? Aliás, quero aproveitar aqui e fazer um disclaimer que assisti o especial da Hannah Montana de 20 anos, já. Oh. E assim, gente, muito chato, vai se fuder. Não achei, cala sua boca. Amiga, a Miley Cyrus não chamou ninguém pro especial. Ué? Ficou só aquela mãe dela, cretina também. É obrigada com metade do elenco, não tem como. Ela, obrigado, ganhou um Pix, aí foi lá falar, filha, te amo, tamo junto. E fora isso, ficou vendo o figurino da série, ah, vá pra porra. Eu e sai fora. Ah, achei bonitinho, teve um show no meio, deu 3 musiquinhas. Que show, menino, 3 músicas que a Miley Cyrus não tava com vontade nenhuma de cantar. Falou, ih, menino, que louco. Tava não, ela, ai, para de ser louco. Dá pra ver muito que assim, eu gostava de Hannah Montana, mas nunca fui, meu Deus, o maior fama. Tem o CD. Amiga, dela, a gente era velha, né, pelo amor de Deus. Mas eu tenho até o CD dela, você me respeita. E aí... A gente era velho, eu falei, a gente assistiu High School Musical, The Musical, The Series há 3 anos atrás. Já amiga, pra pauta! Não, pra pauta a gente assistiu até a última temporada, para de ser louco. Pra pauta, pra falar no podcast. Ah, e aí a gente continua assistindo sem falar no podcast. Você assistiu gostando, eu assisti odiando. Me apodiando. Ah, tá bom, então. Enfim, mas assim, eu acho que eu... tive uma, ao meu ver, ela gosta muito do que ela foi, né, hoje em dia, né, porque eu acho que não tem... Só ninguém gosta dela, é isso. É, mas assim, Emily, que é a mais, que devia estar lá, não tava, né, porque não... Era a mais importante. É, e o povo foi tudo no red carpet, mas não foi no talk especial, né? Exato, aí Selena Gomez, que fez duas participações, tá lá. Ah, pá, porra. Ela tava ali no estúdio do lado, gravando, né? Feiticeiro de Evelyn Place, né? É, então, aí ficou ali mesmo. Mas eu gostei, eu achei que foi legalzinho. Assim, o bom é que tem só uma hora, não tem 47 episódios, né? Que o povo gosta de fazer isso. Mas achei que vai ter um especial ok. Não foi nada. Não, eu achei, não, achei um especial sem alma, essa é a verdade. Achei. Né? Ah, eu ia ver. Agora. Eu acho que vale a pena pra você ver, porque ela ficou. O cabelo dela, o loiro, é dela mesmo, que ela fez, né? Ela falou: você tá de peruca? Meu, chamou Chaperon, pra quê? Ah, que chapéu assistia a série. Ah, grandes merdas. Eu sou muito chapéu rower, né? Mas por isso que são duas antipáticas, né? Vocês duas. É, mas aí, vocês duas também viam Hannah Montana e não foram chamadas, então não entendi. Duas que comem criança na rua, né? Por isso. Tocou. Mas eu gostei, foi bacana. Eu achei que valeu assistir. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui? Menino, saiu a primeira foto do Jamie Bell aí, né? Como protagonista da série sequência, né, do Peaky Blinders, né, que vai ter aí duas temporadas. E o Jamie Bell vai ser o filho do Tommy Shelby, né, que é o menino lá, o Cillian Murphy, né. Uhum. E o que é mais interessante é que o Jamie Bell vai fazer o personagem, né, o filho, que já tiveram dois outros atores que fizeram, né, um na série original e um no filme que saiu esse ano, que foi o Barry Keoghan, né? O Barry Keoghan fez o papel do filho do Tommy Shelby, e agora na série vai ser o Jamie Bell. Mudou. Olha, eu falei no grupo do Logado e vou falar aqui de novo. Eu não pedi, mas vou ter que ver. É isso. Vou ter que ver. Tu já viu Peaky Blinders, amiga? Hã? Tu via Peaky Blinders? Eu vi, amigo. Eu vi todinho Peaky Blinders. Tu viu o filme? Não, o filme eu não vi também, não. O meu problema com o Peaky Blinders é que eu não gostei do final, então eu não animei de ver o filme. Mas. Tem que ver o filme pra ver se conserta as coisas. Talvez, não sei. Mas não me deu vontade de ver o filme, mas essa série eu vou conferir pra ver se tem a mesma pegada. Se tiver, tô aí, mas não sei. Vamos ver. Tudo bem. Gente, uma notícia que eu acabei de ver. Tô impactado. Sabira quer ganhar um perfume. Não, estão gravando a quarta temporada de Drag Race Filipinas. E aí, menino, uma drag morreu durante a gravação. Ela tava aí tava dormindo, né? Morreu e aí eles pausaram até a produção agora. Acabei de olhar no Instagram deles. Meu Deus! Gente, que horror! Deve ter sido tipo um mal súbito, né? Uma coisa assim. É. Que merda. Que loucura! Que triste, né? É isso, pra morrer só até ficar vivo mesmo, né? É isso. Complicated. Pesou. Ó, eu vou dar aqui o serviço da atriz. Pesei. Que vai entrar. O quê, amiga? Fala. Pesei o clima. Pesou. Eu falei pesei. A atriz que vai ficar no elenco aí do The Pitch, né, é a Aisha Harris, né? Grande Aisha Harris aí. Harris. Ela vai estar aí. Ela fez Daisy Jones and the Six. Ah, eu amo. Mas quem que ela fez? Aí você já tá pedindo demais pra mim. Pô, não sei escrever o nome dela, não. Aisha. Aisha Ray. Aisha. Aisha. Achei que era Issa Ray. Aisha Ray, não. Issa Ray é famosa. Issa. Raíssa, né? Ah, Raíssa. Raíssa Glaucio. Caraca, como é que é o nome dessa mulher, pelo amor de Deus? O nome de quem? Da atriz. Aisha. Aisha. Harris. Harris, tá. Aisha Harris, deixa eu ver. Aisha Harris. Aisha igual das Winx? Harris, aí não, eu não vou estar sabendo. Quem que ela fez, gente? É. Vocês que viram Daisy Jones e The Masked Singer? Eu achei uma autora aqui. Mas, gente, para de ser doido. Seguindo aqui, né, menino? Tivemos aí a revelação, né? Do The Masked Singer temporada 14, né? Um grande evento aí. Ai, gente. E Ashley Simpson foi coroada grande campeã, né? Ao lado de sua irmã Jessica Simpson, né? E aí, o Zanon me deu, assim, né? Um highlight de quem Ashley Simpson bateu pra ser a campeã do Masked Singer. Na final, né? Quem tá na final. Bateu Normani, né? Bateu Philip Phillips. E quem era a outra, amiga? Era Kim Catral, não é Kim Catral, era... Ah, era a filha da Rita Ora, né, no Descendentes. Sim, a filha da Rita Ora, é, deixa eu ver o nome dela. A vermelhinha de Descendentes, né. Caio Catral. É, mas ela bateu a Normani, viado, Ashley Simpson. Viada, essa filha da Rita Ora, ela tava arrasando na competição, ela tava muito boa. Ela cantou até o Whitney Houston no último episódio e arregaçou. E o Philip Phillips, as músicas também estavam muito boas. Agora, que essa coitada ganhou, agora eu não sei o quê, porque eu não assisti a final ainda, mas... O Billy Ray tava nessa temporada, né? Também. Billy Ray Cyrus? Tava o Billy Ray Cyrus, teve Taraji nessa temporada. Ah, eu vi o da Elimina Taraji. Ai, gente, mas assim, tirando o Philip Phillips, talvez, eu acho que a Ashley Simpson realmente é a maior potência vocal aí do que vocês falaram. A Normani entregou muita música. A Normani, pelo amor de Deus, gente. Ah, Inspiration, né? Como é? Preparation. E, ah, tinha a Rachel Platten também, né? Aqui. Como é que fala a música dela? É... Fight Song. Ah, eu amo. This amo is my fight song. E eu amo que, tipo... E eu amo que todos os finalistas, o crédito era fulaninho de tal, multi-platin record seller. Ashley Simpson. É, aí Normani era multi-platin record sellers e integrante do Fifth Harmony. Amo. É, eu vi aqui na colocação, ela ganhou, em segundo lugar ficou o Philip, em terceiro ficou a Kylie e a Normani foi em quatro. Como assim, né, gente? Grande cantora Normani. Né? Ah. Não, mas será Ashley, né? Eu tava torcendo pra Kyle. Porque ela fez essa temporada, ela. Todo mundo sabia quem era. Não, todo mundo sabia que ela era, né? É, tava, ela fazia uns. Quando ela aparecia no episódio, ela fazia uns VT falando, ó, eu tô aparecendo, não sei o quê. Eu tô cantando essa música por isso. E aí a gente sabia, o público sabia, menos os jurados sabiam que ela era. Ainda tem algum dos jurados originais ou não? Tem todos, só não tem. Todos. Só a Nicole que só não tá aqui na hora. Virou a Rita Ora, exato. Menino, os outros jurados não tem o que fazer da vida, né? É, exato. Amo o Jenny, né? Mas doutor Ken saiu. Não, tá lá. Ah, eu odeio, tá, gente. Chatão. Tá lá fazendo circo ainda. Fazendo a mesma palhaçada de sempre. É isso. Pão e circo. Já que estamos no universo musical, eu queria compartilhar com vocês, né? Porque fizemos o update do Rock in Rio, mas não temos ainda kit. Agora os lineups estão quase todos fechados, né? Mas antes disso, esse ano, agora em junho, nós vamos ter o glorioso Rock in Rio Lisboa, né, novamente aí. Ah, poderemos falar assim da linha de shows. Exato, podemos falar assim da linha de shows. Por favor, vamos e lá, aí eu quero trazer para vocês o line-up do Rock in Rio, né, Lisboa, que vai rolar no dia 20, 21, 27 e 28 de junho. 20, né? 21, 27 e 28. Exato, ora pois. E aí, menino, vamos lá, né? Line-up, segurem-se aí, né? Ai, obviamente, a gente tem artistas portugueses, né? Então vamos Estou ter... na beira da cadeira. Então vamos ter de artistas portugueses, né? Portugueses. Sofia Camara, Napa, Nena, Maninho, Aldrey e Nuna. Aldrey, parece o quê? A lista das crianças do pré-1. Aldrey Nuna é a coisa. Que coisa? Gente. A Aldrey Nuna é a mira de K-pop de Demon Hunters. É uma das três. Ah, famosa! Gente, mas ela é portuguesa? Não, mas vai estar, tá, né? Ela é a que. A de óculos que vai com os cabelos. É porque eu só conheço a EJ, amiga. Então, mas EJ, o Sá, você falou que eram artistas portugueses. É porque eu achei que fosse, né, Nuna? Não, Aldrey Nuna não. É a Nuna Aldrey. É a mira. É Mira Calado, né? Mira Ruiz. Mira Ruiz? E aí a gente tem Alok, tá? Energia! Alô, energia! Cara. Gajos. Temos a grande banda Kalema, né? Banda Kalema. É português? Temos Pedro Sampaio, tá? Temos o papai do ano, Charlie Puff, né? E fechando a noite, temos Katy Perry. Arroz de festa também, né? Katy Perry. Aí no dia 21 é um dia rock. Dia 21 é dia rock. Vamos ter P.O.D., né? Esse é das antigas, né, P.O.D. Vamos ter Sepultura, né, o Brasil representando. Vamos ter o Blasted Mechanisms, que eu não faço ideia de quem seja. Vamos ter a Tara Perdida. Tara Perdida? Né? Tara Perdida. Amo! Deve ser grupo de fã do Cowboy, né? Deve ser fã do grupo do Cowboy, né? Que tem as Siririqueiras e o Cabaré. Ai, gente, ele dando um beijo pra Siririqueira, foi um momento, né? Que momento vive o Brasil, né? Aí vamos ter um que eu acho que Leoz, se tivesse, assistiria, que vai ser Rubastank. Amo! Tá, Rubastank. E ouvi The Reason até sangrar os ouvidos. Exatamente. Aí vamos ter Kaiser Chiefs, né, também. Ouviria também. Everyday I love you, less and less. Vamos ter Grande Som, né? Neto aí, né? Avô, sei lá. Não, neto mesmo, né? Grande Som, neto. O que é Grande Som, gente? A banda, Grande Som. Ah, olha, eu achei que era um som grande. Não, é a banda Grande Som. É que é português, né? Eu achei que ia ser um nome, assim, bem Grande Som. Exato. E aí a gente vai ter The Pretty Reckless, né? Que é a banda da Jenna, não é? Da irmã do Dan, lá do Gospel. É, da Jenny Humphrey. Jenny Humphrey, né? Que agora já deve estar com 70 anos, né? Já. Aí a gente tem Cypress Hill, né? E pra fechar a noite a gente tem Linkin Park. Vamos! Tá? Agora, lista, né? 27 de junho é o dia retrô, né? É o dia retrô. Então a gente vai ter The Wailers, tá? The Wailers, grande The Wailers. Vamos ter Cyro. Vamos ter, diretamente do Brasil, o cantor Beauty, né? Vamos ter aí o cantor Beauty. Ah, é o belo deles, né? É o Beauty, não, belo mesmo. É o belo mesmo. É o nosso belo. Ah, tá, É o nosso belo. Cantor Beauty. Aí vamos ter... Ele é Beautiful, né? Mas Beautiful não é beleza? Não, Beauty é beleza. Beauty é beleza, é isso aí. Ah, contrário. Então é Beautiful. Porque a gente fala Beauty pra bela, né? Que é Beauty and the Beast. É Beauty and the Beast, exatamente. Que é Beauty Fields, né, atriz. And the Beast. Mas Bella é Beautiful. Ou Handsome, Beautiful, né, que é pra homem. Amo Handsome. Acho que Bella é homem? Sim. Aham. Dizem, né? Aí vamos ter Joss Stone, grande hit aí. Olha aí, super duper. De festa. Joss Stone. Gente, Joss Stone faz música nova até hoje, porque ela sempre... Não, eu só lembro super duper love. Eu também, só lembro dela, que foi a mesma coisa que ela cantou aqui no Rock in Rio e no Detal, quando ela veio, né? Você lembra daquela? Yeah. Isso. É isso, essa é a música que eu lembro dela. Essa é a música que eu lembro dela. E aquela I Got a Right to Be Wrong também. É as músicas que eu lembro da Joss Stone. Eu acho que tem muito tempo que ela não lança nada, né? Não tem, né? Até porque quem é Joss Stone, né, menino? Daqui a pouco tá fazendo show no Toinha. Eita! É, você exagerou agora. Não, mentira, não exagerou, não. Ela realmente tá cada vez mais underground, assim. Uhum. Então, é isso. E aí, menino, a gente tem aqui grandes bandas, né, que eu não faço ideia, que é uma GNR, a outra é UHF e a banda Táxi também. Olha aí, só pode ter no máximo quatro letras. Podia ser GNS, né? É, mas é GNR. Ah, não, era Rádio Táxi que cantava. Um amor de verão. Aí essa outra aqui, eu sei que é uma banda portuguesa muito famosa, que é Chutos e Pontapés. Essa eu sei que é uma banda portuguesa muito famosa. Achei um bom nome. Eu também. Chutos e Pontapés. Chutos e Pontapés. Aí a gente tem, menino, Shag, né? Grande hit Angel. Né? Temos Four No Blondes, né? Grande hit aí também. Vamos divulgar Sense8, né? Nova temporada, remake. Temos Cyndi Lauper. Olha! Né? Anos 80 com tudo. Eu queria que tivesse a participação de Demi Brett pra cantar True Colors. Olha aí. E pra fechar a noite, estourando a boca do balão, Rod Stewart. Porra! Nossa, não é anos 80, né? 80 anos, né? É uma viagem no tempo, né? Você vai ver que começa com os anos 90 e depois vai pros anos 80, agora tá nos anos 20 já. Vai ser a... Sucesso. Show de flashbacks. Ai, ai. E encerrando, né, o Rock in Rio Lisboa, a gente tem no último dia 28, tem a grande Lola Índigo, Carlão, Irina Barros. Carlão é o irmão da Carluxa? Aham. Carlão. Aí a gente tem Denis, o Brabo, né? Uhum. Temos Felipe Rett, uhum. Emma Matuê. Olha aí, Taylor vai. Vai, com certeza. Só vai Taylor, né? Central C. Quê? Central C. O Central? Aham. Meu Deus. E 21 Savage, pra fechar aí a noite. Sempre essa invenção aí. 21 Savage. Sucesso demais, hein? Se você estiver aí na Europa, em Lisboa, gente. Sucesso. Passei longe. Ah, eu tô achando que eu vou em ver Rod Stewart. Ah, gente, vai ser tudo. Eu vou ver a Audrey Nu, né? A grande cantora portuguesa, a Audrey. Gente, mas assim, eu ouvi umas músicas dela. Teve uma que eu gostei muito. Não lembro o nome, não lembro. Mas assim, eu gostei. Boa aqui. Mesmo, então, né? É. E aí, agora a gente vem pro Brasil, né, menino? Rock in Rio, Brasil. Que agora tá praticamente todos os lineups divulgados. E se eu não me engano, os ingressos vão começar a ser vendidos em junho, né? Se eu não me engano. Eu acho. Posso estar falando merda? Posso. Ah, tá aqui, ó. Não, é quase junho. É 26 de maio, gente. Maio. 26 de maio. Tá. Maio. Peraí lá, na fila. 26 Pessoal. De maio, ó. Valores inteira, R$870. Ai, meia, né? Entrada, R$435. Inteira, mais 15% off, R$739,50, tá? Olha aí, promoção. E não há vantagem de comprar inteira sem 15% off? É porque quem não tem pode comprar meia, né? Não, você ganha o desconto de 15%, né, no ingresso. Ah, sempre vai ter esse desconto. É, que geralmente é pros clientes Itaú, menino. Conta pra ninguém, não, segredo. E aí vamos aos eventos, né? Você comprar, com certeza que você vai, né? Que essa semana a gente vai ter a primeira semana com 4 dias e a segunda semana com 3 dias. Uhum. E como um dia, 7 de setembro, é segunda, então vai ter Rock in Rio na segunda, né? Então vai ser 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, tá bom? Preparem-se. Então a gente vai começar com os palcos mais tranquilos. Vamos começar com o Espaço Favela, tá? Que a gente vai ter GBZ7N, famoso, tá? Bom. Vamos ter Hitmaker e Rodrigo da CN. Tá. Aí, Balu. E Palco Sunset. Palco Sunset agora. Vamos ter Di Ferreiro, tá? Como? Detonautas convida Biquíni, que não é mais Cavadão, né? Vamos! Só Biquíni, menino. Ainda vou te agora levar é Vento Ventania. Ventania. É, converteu? Agora virou crente? Não, menina, é porque falaram que Biquíni Cavadão exaltava a sexualidade da mulher. Ah, não acredito. É. Tá bom. Olha. Tá bom. A grandeza de uma mulher, né? Tem que ter a grandeza de uma mulher. Que ódio. É isso. Ah, eu amo que todo mundo tenha o mesmo neurônio nesse momento. Você vê que os roqueiros ou vira bolsonarista ou fica com essas pataquadas ou os dois, né? É isso. Ou os dois. Não tem meio tempo. Aí, a gente vai ter o grande artista Hot Milk. Acho que são Hot Milk. Leite quente? Hot Milk. É, Hot Milk é uma banda britânica que se descreve como emo pop power for the digital age. Porra, emo pop power. Ai, gente, vai dar um mal. E encerrando a noite, a gente tem Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos. Ah, eu veria esse show, hein? Ah. Ah, eu gosto de cantar em sala acústico, gente. Eu adoro. Eu também. Eu queria ter ido ver a turnê ano passado que eles fizeram comemorando. Não, ir ver turnê acho um pouco demais. Mas ver um show na TV, veria. Ah, amigo, não seja assim. Cantar tudo que vai. Amiga, tô velha, mas não vou denunciar também, né? Que tô assim. Ah, amiga, eu queria ir no show do Djavan no Aliens, mas não tem mais ingresso. Só tem ingresso. Mas Djavan é cult, você pode ver. Não, mas só tem ingresso de R$1.400 no Allianz. Não vou pagar nem isso dentro. É. Os ingressos baratos já vendeu. Palco Mundo agora, hein? Palco Mundo, hein? Grande evento da noite. Vamos ter aí Nova Twins abrindo a noite. Nova Twins? Nova Toinha? Nova Toinha, eu entendi Nova Toinha. Ó, Nova Twin, formada pela dupla britânica Amy Love e Georgia South, é conhecida por misturar punk rock, grime e hip hop. Grindr. Ah. Grimes. Aí depois a gente tem The Hives, né? The Hives aí, que é... The Hives é uma rock explosivo, garage rock explosivo. Ah, eu conheço The Hives. É... The Hives. Where's the... Não, isso é... Ah, eu lembro do nome The Hives. Mas tipo, Where's the Love? Eu falei, Where's the Love? Não, Where's the Way? Where's the... Não, é, realmente. Não tô lembrando qual a música desse que eu conheço. E aí depois a gente tem Rage Against, que não é mais Rage Against the Machine, né? Rage Against. Porque... Ah, porque a mulher... Incita o ódio contra a inteligência artificial, né? Ah, achei que o Machine só saiu, só ficou Rage Against. Só Rage Against, né? É porque a Machine agora tá em Paradise, né? Tão spoiler na cara dos anões. Ah, você não. Para, quando vocês vão falar de Paradise, eu vou sair, porque agora eu sou Paradise. E fechando a noite, a gente tem Foo Fighters. Olha, isso eu conheço. É. Eu vou nesse dia só por causa do Foo Fighters, né? Então acho que eu só vou. Amiga, R$890. Mas amigo, tá, eu tenho muito medo desse homem morrer, Dave Grohl morrer, eu não ver o show dessa banda. Amiga, R$890. Não, R$800 não, amigo, que eu vou fazer a nossa... Ai, vamos resolver isso essa semana, por favor. Vamos. Né? Então, vou entrar na faculdade de novo só pra ir no show do Foo Fighters. Ah, resolvi então, essa agora... semana, falei pro Sassi. Ah, verdade, também. Ninguém resolve pra minha faculdade. Mim, né? A gente amizade. Resolve, amiga, pra você. Fica, a gente resolve pra você também essa semana. Vai ter que ser pra mim e pra Rafa Moura. Tudo bem, a gente resolve. Ó, acabou de chegar um cooler lá no Big Brother, hein? Boninho mandou. Olha aí, só na liderança da Samira, né? É, segundo a Samira, só na liderança dela. Parabéns, Samira. Mas o perfume que é bom, ela não ganhou. Vamos lá, então. Dia 5, né? Dia 5, vamos começar com o Espaço Favela, que a gente vai ter Quantum, Canto Cego e Major RD. Acho que era Major Lazer. Mas não pode mais Lazer não. Que fere, né? O olho do cu. Palco Sunset. A gente vai ter a grande Malvada convida Dai Lins. Malvada. Malvada é uma banda de rock feminina formada em 2020. Com letras impactantes e um show marcado por momentos inesquecíveis, elas representam a força e a liberdade feminina. Legal. Bacana. Vou não. E se a gente tem Malvada convidando Dai Lins, depois a gente tem Black Pantera convidando Nervosa. Porra, é adjetivos agora o nome dos artistas? Reportando estereótipos femininos. Então. Nervosa. Aí depois a gente tem o show da grande e famosa Pop. Pop, grande Pop. Pop. Eu pensei nessa mesmo. Pop é uma cantora, compositora, artista multimídia norte-americana que transforma performance, estética e internet em arte, tá? É isso. Já passou pelo pop experimental, metal industrial, rock alternativo e hiperpop. Tá bom. É isso. De onde o Medina inventou essas pessoas, né? E aí a gente encerra a noite no Palco Sunset com Bad Omens, tá? Ai, vai ter aquele da série dos caras lá? Cian, lá no pódio que foi cancelado, né? Bad Omens. A banda norte-americana mistura Galado. Atmosfera sombria, produção pop refinada e letras sobre dor, identidade e relações tóxicas. É isso, bacana deve ser, né? Poxa, tô quase... ouvindo essa timeline, esse line-up. Não, e as pessoas vão pagar R$870 pra isso. Tá. Palco Mundo, é insegura, que é dia de rock, bebê. Né? Já teve um dia de rock, agora tem outro dia de rock. Começando com Sepultura. Tá? Bom. Sepultura vai começar aí. Aí depois a gente tem o Machine Gun Kelly, que não é mais Machine Gun Kelly, né? É MGK apenas. Gostoso. Machine Gun Kelly. Depois a gente tem Bring Me The Horizon, que eu sei que muita gente gosta. Sim, já me falaram que é muito boa, eu nunca ouvi. Bring Me The Horizon. E fechando a noite tem Avenged Sevenfold. Que é um showzaço do caralho. E quem, que, pra quem gosta de rock, assim, anos 2000, pelo amor de Deus. É isso. Mais R$870, sempre pensem nisso. Né? Dia 6, menino, não tem nada. Só tem o line-up do Favela, que é Buda, Rael e o Grande Xamã. Né? Espaço Favela, isso aí não tem. Então vamos ao dia 7 de setembro, né? Feriado no Brasil. Espaço Favela, a gente tem Thier, né? Martinália e Handsome, né? Também, cantor Handsome. Aí. Pensei que era a banda Handsome. O quê? Não, cantor Handsome. Espaço Favela. Aí botaram até aqui, inventaram, né? No palco de dança vai ter Fatboy Slim. Ah, vai sim. Vai ter, Fatboy Slim. Aí a gente tem, né, menino? No palco Sunset. Vanessa da Mata convida Rubel, sucesso, né? Rubela? Rubela. Roupa Nova convida Guilherme Arantes. Ah, essa deve ser legal. Péricles canta Motown. Amo, amo qualquer coisa que esse homem faça. E a grande cantora Laufey, tá? Laufey. Lauf, que é a cantora, compositora, multi-instrumentista islandesa chinesa. Nossa, gente. Bateu a tabela da minoria e foi fazer isso, foi tipo nada, né? Exato. Com músicas que combinam jazz, pop e música clássica, tá? Olha aí. Sucesso demais. É vindo depois do Péricles, né? Vai ser sucesso, hein? É quase o filme do balé, né? Jazz, pop, música clássica. E aí, palco mundo, menino. Vamos ter Luísa Sonza convida Roberto Menescal, né? Tá bom. João Batiste, né? Grande João Batiste. Gilberto Gil, né? E Elton John, tá? Elton John. Até agora, não fiquei com vontade de comprar nenhum dia do Rock in Rio, né? Ainda bem que eu vou estar em São Paulo. Semana seguinte, né, menino? Dia 11 de setembro. É o dia do K-pop, tá? Amo. E aí, no Espaço Favela, a gente vai ter Caio Lucas com 2-6. Aí a gente tem Puti Rie e MC Carol, tá? Bastante, Carol. E MC Cabelinho convida TZ da Coronel. Eu passo o grande TZ da Coronel. TZ da Coronel, tá? Sucesso demais. Aí, palco Sunset. Vamos começar com JP convida Lued Luna e Zayanara, tá? Os Garotinho convidam Duquesa. PJ Morton, que é cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista, com uma sonoridade que mistura soul, R&B, gospel, pop, tá? É isso. E pra encerrar o palco Sunset, grande Jamiroquai. Que isso, não sabia nem que tava vivo, olha aí. Jamiroquai. Palco mundo, hein? Agora é tudo pra Zanon. Começando com a grande banda Next, né? N-E-X-Z. Next. Não faço ideia de quem são. O NES é o grupo que representa a nova geração do pop asiático, conectando o universo do K-pop ao mercado global. O grupo fez sua estreia em maio de 2024. Bacana. Bacana, né? Interessante, né? Ah, eu tô muito interessado nesse grande grupo, né? Aí depois tem Hawaza, né? Acho que é isso, acho que se fala assim. Você tá inventando... Hawaza! Ruaça, amo! Ruaça, é de Guerreiros do K-Pop, a terceira. Ruaça. Menina, grande a Ruaça. Menina, essa mulher é nível Riolin de gostosa. Amo. Mas podia não poder trazer a Riolin, que é mais famosa? Não, ela é mais famosa. Quem, a Ruaça? A Ruaça é mais famosa. Quem não conhece é só... uma Ruaça, né? É. Quem não faz uma Ruaça, né? É isso. E tá aqui, né, menino? Com sua voz grave e inconfundível, a Ruaça se consolidou como uma das artistas mais influentes e autênticas do K-pop atual. Deu início a sua carreira solo em 2019, com um som versátil que transita entre o K-pop, o pop e o R&B. E ela tinha um grupo lá, que a música do grupo dela são boas e tal. Gosto muito dela, da Ruaça. Assim, não escuto, entendi. Escuto uma música ou outra, mas... É isso, gosto muito, mas não escuto, muito bom. Ah, gente, gosto, mas não sou obrigado a escutar todas as músicas. Né? Entendi. Hater da Ruaça. Ah, então é hater da Ruaça. Uhum. Ela pode gostar de Ruaça agora. É. Eu aqui defendendo a Ruaça 2 horas, eu não atacando. Aí o próximo é Alok, Keep Art Human. Tá? Aí tá aqui. Alok é o maior DJ da América Latina e um dos grandes nomes da música eletrônica mundial. Mas ele fará história com um espetáculo especial e único. Com 1.500 drones no céu da cidade do rock, um painel humano com 45 bailarinos coreografados vão brilhar no palco mundo. A Loki é o idealizador do movimento Keep Art Human, uma iniciativa que defende o valor da criatividade humana em um cenário cada vez mais impactado pela inteligência artificial. Eu amo, né, que as músicas dele é tudo com autotune, tudo, né? Mas ele quer manter drone, a arte, né? Mas vamos manter a arte humana. Vamos manter a arte humana. Tá bom, vai nos avisando. Essa é a clássica hora de você ir no banheiro, beber água, ir pra fila da cerveja, entendeu? É que você não pode nem dizer assim, vou assistir um show no palco Sunset, porque você vai estar sendo só bosta também. Sim, então. Eu tava com muito medo de você falar assim, ele foi o criador do movimento, aí eu falei, ah, lá vem ele com o movimento Black, a Loki. A própria negajou. Eu amo. E fechando a noite, Stray Kids, né? Stray Kids aí. Stray Kids, eles gosto. São conhecidos, são conhecidos. Gosto, as músicas deles são boas. Não escuto muitas, mas gosto também de uma ou outra. Entendi. É, não é como vamos a Ruaça, né? É como a Ruaça, grande que a Ruaça. É. Inclusive, teve teve um reality show, né, lá na Coreia, que eram de grupos, né? E aí, tipo, uma era Kingdom, que era das mulheres, e Kingdom dos homens, né? E a Ruaça, que o grupo dela ganhou a temporada dela, e os Stray Kids da temporada dele ganhou também. Mas o da era Kingdom? O da Ruaça era Kingdom. Tanto que Hyolyn participou do Kingdom na segunda temporada, mas perdeu injustamente. Injustamente. Que ela é a maioral. Sim. E eu queria que tivesse Hyolyn no Rock in Rio. Você iria cantar no Rock in Rio? Você só conhece essa, né? Não, eu conheço aquela outra de gostosa também, que ela tá com roupa amarela. Say My Name? Não, acho que é uma palavra só. Tem o Dali. É. Não, eu vou abrir aqui a discografia da Hyolyn. O Léo, assim, gosta de uma delas, de uma música dela também. Que é eu gosto da Hands Up Gabriela, né? Que? Hands Up Gabriela, inclusive, que ótimo. Falar em Hands Up Gabriela, provavelmente uma das integrantes foi com Deus, viu? Que isso? Não foi ela que saiu pro... Então, coisa, saúde mental? Saiu saúde mental, só que aí hoje ela fez um post falando que ela tava muito grata, que não sei o quê, mas não deu pra entender se ela tava saindo ou não do grupo. Fez a rolagem. Foi de Camila Cabello. Tô achando. Quem poderia prever, né, no reality show, ela era mais preguiçosa, faltava nos ensaios e ainda o povo votou foi nela. Foi de Luciano Silêncio. É o Wait, amiga. Wait for wait. The time. Wait. A música da Little Grey, né? Ah, não, da Bailey. Wait é bom. Né? Aí, penúltimo dia, menino, 12 de setembro, tá? Espaço Favela, a gente vai ter Soul de Brasileiro, Priscila Senna e Timbalada. Tá? Timbalada. Aí, tá bom, no palco Sunset, a gente tem Criolo, Amaro e Dino. Num show só, tá? Criolo, Amaro e Dino. E aí, a gente tem Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum, tá? Depois a gente tem João Gomes e Orquestra Brasileira. E encerrando a noite, Mumford & Sons. Gente, que combinação, né? Não gostou, amigo? Achou que não tem tudo a ver? Achei tipo o Avril Lavigne e Djavan. É isso, achei conceitual, né? É o roleta do aleatório, né? Aí, palco mundo, hein, menino? Se preparem que é só pedrada agora, hein? Tá? Abrindo a noite, nós vamos ter o grande Pedro Sampaio. Amo! Vários feats. Vamos ter o, né, fez muito sucesso em 2013, J Balvin. Sucesso. Sempre esse throwback, mas beleza. Vamos ter Demetria Lovatics, né? Olha aí. Que sono. Demetria Lovatics. E o... coach do The Voice favorito de Leonardo, Adam Levine e o Maroon 5. Ah, gente, já gostei muito. Eu iria nesse dia se eu ganhasse esse ingresso. Eu iria nesse dia se eu ganhasse esse ingresso, mas eu ia assistir o Palco Mundo também. Exato, porque assim... eu ia ver João Gomes e Mumford & Sons, né? Demi Lovato, a gente não sabe qual fase de Demi Lovato vai pousar. Vai ser a pop. Ai, gente, eu não confio que ela vai pousar com pop. A Kiss for Fun, it's fun to kiss. Eu vi o show de rock na Demi no Rock in Rio, né? Não, vai então, ser a Kiss is fun. É? Ai, gente. Vai ter com o Fader Summer também, que é o grande hit da Demi, né? Não sei. Teve até na era roqueira, né? O show de rock foi um que gostei. Agora, essa fase nova dela, Malhação... Se eu ganhasse, eu ia assistir esses shows aqui, né? Olha aí, hein, Marcos? Em cima do jet ski com o Pedro Sampaio. Então, na hora do J Balvin, eu ia fazer um lancho, na hora do J Balvin, né? Fazer um lanchinho. Aí voltava pra Demi, né? Grandes hits aí, que vai ter com certeza. E depois ia esperar She Will Be Loved em Maroon 5. Eu ia esperar She Will Be Loved. Ah. É isso. E Sugar. E esperar o Adam Levine tirar a camisa, né? Exato. Que isso aí é 2 minutos de show, né, amigo? Mas tá bom ainda sem camisa? Tá meio todo arriscado, mas o corpo tá aqui. É, dá pro gasto. Isso que é importante. Mas eu gosto de um todo arriscado também. Não compromete. Eu acho que passou do ponto já, mas quem sou eu, né? Ó, dia 13 de setembro, o último dia, ainda também não tem o line-up. Só tem no Espaço Favela, que a gente vai ter Marvila, Suel e Denis o Brabo. Eu fui no show da Marvila, é maneirinho. Marvila não foi cancelada no Big Brother? Deve ser melhor que ela no Big Brother. Ah, se não, amigo, aí eu já não sei. Então, ó, você que não vai comprar seu, você que vai comprar seu ingresso em maio, fica de olho, porque provavelmente eles devem lançar aí o line-up agora, né, do dia 6 e do dia 13, entre esses dias. Uhum. E aí, quando sair, nós conta pras pessoas, né? A gente faz a avaliação do line-up, né? Sim. Só pra responder pro Zanon, a Marvila não foi cancelada porque ela era tão planta que tiveram que fazer um paredão pra ficar só pra poder tirar ela. Meu Deus! Ela que foi a deu a baldada? Não, a Marvila era... Ah, não foi Maria! Isso, Marvila era do grupo ali da... Saraline, Mosca e tal, ela era bem plantinha. Ah, pagodeira, né? Boninho teve que botar o paredão pra ficar, pra poder o povo não votar nela sair. Eu amo. Ai, lembrei, tava vendo esse dia. O paredão só pra poder ela sair. É, não, porque assim, como os paredões eram todos pra sair nessa edição, ninguém votava na Marvila, porque, tipo assim, tanto fazia. Aí ele tava de saco cheio, que ela já tinha uns dois não tinha saído, ele botou que o paredão era pra ficar, pra poder não votarem nela. Entendi. Ah, é verdade. E qual que foi esse? Nem lembro. Era o 23, acho que era o da Mandinha. Não, qual foi o paredão? Ah, não lembro, amiga. Aí você tá exigindo. Nem lembrava desse plot. Eu tava vendo um vídeo de Saraline. Gente, Saraline acho que foi minha pior perda de Big Brother. Que não pior merecia perda? Ter saído. Não, porque ela tava só com as filhas da puta, lembra? Era a Bruna Grifal, a Mandinha. Não, a Saraline era do bem. Então, mas não, ela... Não, Bruna Grifal era a Aline, não era? Era. Não, menina, mas ela estava no... É, só sobrou na casa ela e essas cão. E aí ela foi eliminada. Era não, amiga, ela saiu bem... A Aline tá confusa? Não, ela foi a última... Acho que foi a das últimas. Não, saiu, das últimas foi Domitila, Alface... Não, foi Saraline e foi a última. Foi? Domitila foi antes, Alface também. Ah, amiga, eu acho que a Domitila saiu no top 6, porque o top 4 eram as chatas todas, as amigas da Bruna Grifal. Era Aline, era Aline, Bruna Grifal, a Mandinha e Larissa, né? Era o 23? Uhum, 23. Eu acho que o quinto lugar é Alface e o sexto é Domitila. Peraí, deixa eu ver se... Ó, primeiro... Não, é Larissa, e? Alface... Ah, é verdade, a Aline saiu antes de Domitila e Alface. Olha aí. A gente falou. Porque eu lembro que até Tadeu falou assim: se você me perguntar o motivo de se você sair, nem eu sei. É, ele falou isso pra Mosca também. Que Mosca era um fofo. Eu amo. Tadeu sempre imitando. Ai, ai. Menino, então vamos começar aqui nossas pautinhas, né? Ah, e vamos começar. Peraí. Só queria falar uma coisa. Fala, amor. Saiu hoje o trailer do 15 dias. Sim. Que fofo. Ah, com o ex-gordo. Para com isso, você para com isso. Já tá amigo, todo mundo criticando a garota. Só comprova minha teoria de que quem é gordo não quer ser gordo. Exato. Mas ele continua gordo, gente. Não continua, não. Não continua. Entra no Instagram dele pra você ver. É, naquele vídeo que eles gravaram respondendo, ele tá com a cara bem gordinha. Eu acho que aquilo ali era gravado antes. Não, esse vídeo dele falando... É gravado antes, sim. Mas, amigo, se ele pegou o cachê dele e gastou todo em Monjaro, também o dinheiro dele. Ele gastou todo em Monjaro. Gente, eu acho que tem que estar do gordo no filme, né? Que é o personagem. Depois exato. Ele faz o que quiser. Como é que é o nome dele mesmo? Ai. Miguel Lalito. Menina, ele não, eu vou te mandar o que eu vi hoje, gente. Ele não está. Ele está com a cara fina. Mas o que importa é que o teaser tá uma gracinha, como a Amanda falou. Filme ele está gordo, porque é extremamente importante ele estar gordo. É, no trailer, no pôster também tá gordito e o outro tá uma delícia, né? Não gosto de padrão. Eu acho que todo mundo tinha que ler o livro antes, viu? Eu achei que ela ia falar, porque eu acho que todo mundo tem que ser padrão. Ah, mas eu ia falar, todo mundo tem que ser gordo antes de ler o dia. Todo mundo tem que engordar antes de ler o filme. Agora você vê, né? Pra gente é fácil, né, amigo? Uai, já foi. Come três coxinhas, já era. Ainda a gente tá velha, é mais fácil ainda. Né, eu acho que se eu me comprometer a ler 15 dias que eu já li, a Amanda tinha que ler 12 Signos de Valentim. Olha aí. Amo! É que 12 Signos é muito maior, né? Vale. É nada, amigo. Great. Lógico que sim. Valendo, é duas vezes o tamanho de 15 dias. Amanda tem tempo. No duro. Ih, chamou de vagabunda. Vale. Ah, mas eu também. É. Valendo, valendo? Amigo, valendo. Você ia gostar de 12 Signos. E tá saindo o elenco de 12 Signos e tá maravilhoso também. Eu vou esperar pra ver a série. Mas, menina, você viu que mudou muita coisa já, né? Ah, tenho certeza que vai mudar e tudo. E tá no Kingdom Unlimited, duvido. Olha aí. Olha. Aí, menina, é pra você ler. Ler gratuitamente. Jesus colocou no seu caminho. Agora eu sou uma moça cristã, né? Olha aí. É isso. Ai, tem 30 dias de teste, bom. Ó, só porque o Zanon falou, apareceu na minha timeline aqui. Manon removeu o Katzai de sua Instagram bio. Eita. Tretas. Grande Manon. Grande Zanon, né? É. Mamon. Mamon. Mamon. Mamon. Mamon. Heads up, Gabriela. Apareceu aqui pra me ler agora, ó. Olha, não, agora. Vamos agora que você tá gravando. Quando você grava, você vai. Isso aí, já vou começar aqui. Pode gravar. Além da gente vai conversando. Eu amo. Ela vai fazer, eu transformo um podcast no audiobook, né? Isso, exatamente. Que ódio. 430 páginas. Ah, Leonardo. Garota, mas é uma narrativa super fragmentada, cada hora um signo. Então tá bom. É. Vamos ver. Eu só vou ler Virgem. Quê? Virgem. Só vou ler o signo de Virgem. 12 signos. Ah, mas o de Virgem é mais chato no livro. Por que Virgem? Na vida também, né, amiga? Tadinho, não é nada. Para. Na vida, né? É sobre isso. Então, menino, começando aqui nossa. Quando é que será o filme? 18 de junho. Pra quem quiser ver no cinema. Dá pra ler três vezes o livro. É bem. 18 de junho. E eu vou muito ver no cinema. É isso. Você foi assistir Velhos Bandidos, né, amigo? Vou comemorar o aniversário de Henrique lá. Velhos Bandidos. Leonardo foi assistir Velhos Bandidos, bicho, né? O trailer me enganou. Eu avisei ele ainda. Como? Quando ele falou assim, vou assistir filme de Fernanda Montenegro. Falei, amigo, tem certeza. Pô, se varou, valoriza a mulher. Tô valorizando o cinema. Tá bom, foi ali o AD que pagou, né? Então tá tudo certo. É isso. Mas vamos começar aqui a nossa pautinhas da semana. Meu Deus, o Flamengo tá perdendo de 3-0 pro Red Bull Bragantino. Bragantino, meu Deus. Que momento vive o Flamengo. Que problemão, né, gente? O mundo hétero, né? É pra gente agradecer, agradar o nosso público hétero, né? No que isso afeta na Paula Reno? Tem duas pessoas? Ah, amiga, vai saber, né? Mas hoje em dia tem vários gays que gostam de futebol. Ah, é? Aham. Tem gays que estão na missa, né? Não é, menina? Que loucura. Tem gay que não gosta de homem, né? Eu amo. Mas não gostar de homem é normal, né, gente? Quem gosta, ai, né? Ai. Mas vamos começar, então, aqui, porque a gente assistiu o documentário do America's Next Top Model na Netflix, né? E a gente viu que umas semanas depois ia sair um especial em duas partes do Wii, né? Falando aí sobre as coisas obscuras do America's Next Top Model, né? Então, a gente foi prestigiar, né? Dirty Rotten Scandals, né? America's Next Top Model. E dois episódios, né, de 40 minutos. E, assim, eu não consegui terminar o segundo episódio, né? Que eu só tava vendo hoje, antes de gravar. Gente. É, mas o segundo episódio eu tava achando melhor do que o primeiro. Porque no primeiro eu só senti que eles foram jogando as coisas assim, ó, avulsa. Mas e jogando e foda-se. Então, é isso que eu até falei pra vocês. Eles não contam uma história, eles vão jogando informação e falam, vamos tentar chutar isso. Aí com isso. Mas o segundo episódio eu tava achando melhor, porque tava, tipo, meio que indo na sequência dos vencedores ali, né? Principalmente depois da temporada All-Star, lá na 17. E eu parei de ver na parte da menina que ganhou e foi desclassificado, que descobri que ela era puta. Ué, puta não pode participar de American Next Top Model? Então, não, menina. Pode, bloquear. Essa temporada All-Stars, né, que é da Jilly, na época que ela tava rolando, muita gente ficou se perguntando o que que rolou, porque as finalistas eram a Angeli, a Alison, a Gótica, e a Lisa, que é a chorona que ficou o documentário inteiro falando, Tara me explorou, Tara fez isso. E aí, antes do episódio ir ao ar, disseram, ó, parece que a Angeli contou que ela ganhou e não sei o que, foi desclassificada, as pessoas ficaram, uai, gente, mas será? Sabe, ficou meio esquisito. E aí eles passaram a finale, tipo assim, gravado um tempão depois, com as duas com cara de cu, as outras, né, que ficaram. E eu falei, ei, Lisa, parabéns, ela, uau, nossa, nunca me diverti tanto. E aí você viu que, porra, na temporada All-Star, você fazer uma pataquada dessa, E aí eles mostram no documentário que, tipo, ela foi chamada, Angeli, algumas temporadas depois da dela, já com a diretora de casting sabendo que ela se prostituiu, porque ela não arranjou o emprego depois que o programa foi ao ar, que ela foi retratada super mal. E a mulher falou, aproveita essa chance, né, tipo... Se joga. Se joga, faz teu nome. Se joga. E aí quando chegou, que já tava gravado, que ela ganhou tudo, falou assim, menina... A Covergirl não quer estar associada com garota de programa. Não, prostitutas. Exato. Ai. E aí inventou essa desclassificação dela. Deu $300 pra mulher, né? Exato, gente, foi horrível. Falou, vai, e assim, vai embora. Fiquei feliz de ver que hoje ela tá super bem sucedida, jornalista e tal, porque a bichinha comeu um dobrado, né? E sofreu, né, amigo? Mas sabe que eu não entendo essas mulheres? Assim, eu entendo que elas reclamem do reality. Só que assim, ela já reclamou da época dela. E ela quis voltar. Você fala, gata, você também não tem um pingo de amor próprio, né? Você já sabe. Então, mas no caso da Angeli, assim, a temporada que ela participou, ela era meio vilãzinha, meio tal, e aquela coisa do gueto. E aí ela não teve muita chance, porque não tava aberto, mas assim... Ela não teve grandes humilhações no programa, entendeu? Foi mais como ela foi... Já a vida, Lisa, né? Isso. Já a Lisa, que essa desgraçada, ela desde a temporada fala assim... Voltei por vingança, por não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei... Então, é essa mesmo que filha? Eu tô falando. A outra porque essa aí não dá, né, pra entender. A Lisa é a que era chamada de bêbada, né? Isso, que era bêbada mesmo. Ela fala assim, ah, fui retratada como louca, ela volta mais louca ainda na outra temporada. Eu achei um pouco também o plot da mulher que foi presa, né? Menino, tava roubando na casa das pessoas, achei um pouco. Do nada, né? A mulher foi presa porque tava roubando a casa das pessoas. Gente, que mas era assim, ela participou da NTM e anos depois ela começou a roubar a casa de gente. Ah, tá. Foi pós. Não foi durante, né? Aí eu ia ainda achar bem. Um pouco, né? Agora, plano de aposentadoria. É, mas eu acho que assim, no geral, além do documentário ser bem mal montado, como vocês disseram, ficou essa impressão de chororô de puta, assim, porque ela se chororô de puta. As meninas tinham suas vidas pessoais expostas, falavam dos traumas da família. Eu fiquei assim, mas reality show, né, gente? Assim, não dá pra esperar. É, e aí eles, se você falasse que você tem medo de barata, a próxima prova era com certeza envolver baratas. Eu acho que teve coisas bem mais graves pra falar, como o outro falou, e nesse ficou parecendo que era um monte de menina recalcada, fora a Angeli, fora alguns que falaram das coisas mais sérias. Mas do documentário da Netflix só aparece a Ebony, né? Sim, que foi uma das que mais sofreu, né? Com o meu pão com o diabo amassou. Exato. Ficou aí parecendo que, tipo assim, pegou as que tinha coisa menos séria pra falar, tirando a Angeli. E a Lisa, o tempo inteiro, a Lisa chorando, ai, não acredito, ai, fui no programa da Thay, ela perguntou se minha mãe me batia, ai, não queria falar. E eu falei assim, puta merda, bicho, quem se importa? Cadê a empatia, né, gente? Você ganhou um All-Stars não merecido, e aí você ficou reclamando porque ganhou, que sofreu hate. Voltou pra quê? Como o Zanon disse, né? É, então, isso que eu não... Ai, voltei por vingança. Como que você ia fazer essa vingança? Eu não entendi esse plot. Que vingança? Ela se vingou? Ela acha que ela se vingou? Ela falava no programa, eu voltei aqui por vingança. Aí eles disseram, ah é? Toma a vitória. É. Segura essa vingança, né? Segura essa vingança aí. Vingou toda, vingadora não, sim, vingança, né? Vingativa não. Vingança bem vingadinha, né? Não, porque assim, eu entendo, se você não tá gostando do lugar, você nunca mais vai voltar pra lá. Mas filha, você está lá, você tá reclamando do quê? Me respeita. Mas amiga, não foi o que a gente falou que no final do documentário da Tyra, quando perguntou, você voltaria? As mulheres tudo falaram que voltaria? É, falou, nunca critiquei a Tyra, pode me chamar, né? Falou mal o tempo inteiro. É. Desculpa aí, Tyrinha. Cara, até nisso a Tyra lacrou muito, né? Porque ela jogou na nossa cara, tipo assim, vocês que ficaram essa hora inteira aí com pena dessas participantes, essas vagabundas tudo quer voltar. Olha aí, todo mundo quer voltar. E vocês aí com pena delas. Não, isso que assim, se fizer uma temporada 40 a mais, elas estão tudo lá de novo. Então, com toda certeza. É, realmente. Com toda certeza, sem tirar nem pouco. Uma coisa que eu achei muito foda é que uma das primeiras vencedoras, eles falam assim, ah, ela tinha que ir nos eventos e tal, desfile, não sei o quê. E a produção não pagou nada. Ela, tipo, se vira aí, pra você morar em Nova York, comer. Aí a mãe dela falou, vai dormir onde? Sei lá. Foi que nem pagaram o cachê, né? Oportunidade, né? O resto você se vira. Isso tá, é divulgação, né? Troca de arroba, né? Tudo na troca de arroba. Meu Deus, que desgraceira, né? Que desgraceira. Não ganhou nenhum MRV. Não ganhou nenhum apartamento. Essa mina. Será que ganhou perfume? Ah, perfume, com certeza, né? Será que ganhou perfume? Eu quero perfume, produção. Compra. Ai, que... Aí eu tava lá, né, gente? Perfume. E aí não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei. Eu falei assim. É isso. E pensar que a gente já gostou dessa biscate, né? Aff. Não, mas a gente teve vários momentos, né? A gente gostou dela, depois a gente desgostou dela, acabou com a vida dela. Aí depois a gente... Ah, tá bom. Aceitou, né? É isso. Mas depois que ela traiu pela primeira vez, não foi mais a mesma coisa que a gente... Não mesmo. Né? E agora ela tá pedindo, por favor, me eliminem. Ela tá pedindo todo dia. Mas já ganhou mais que o segundo lugar, né? Já, ela já ganhou quase 600 mil reais em prêmios, né, amigo? Como diria a tia Milena, já pode ir embora. Já pode ir embora. Exato. Eu também acho. Se eu fosse... Nossa, a tia Milena tá doida pra ela cair nesse paredão. A tia Milena não fala, mas ela tá louca pra tirar sua vida, que ela tá de saco cheio. Não, se a gente que tá aqui fora tá de saco cheio, calcule tia Milena. Que tia Milena tem paciência com as pessoas. Tem paciência nenhuma. Dela. Exato. Tia Milena não tem paciência nenhuma. Calcule. Que tia Milena deve estar esperando. Mas eu acho até bom a Samira tá um pouco blindada agora, porque essa fase final do programa a gente precisa ter alguém que a gente quer muito eliminar, sim. Né? Porque não tem enredo também, né? Senão... Porque Jordana e Marcelo é um grande foda-se, né? Que é isso, o grande Negajô aí, grande jogadora que falou que não sabe se como o público tá vendo a Ana Paula aqui fora. Ai, nossa. A nossa Lupita Nyong'o, né? Cara... Eu acho que, inclusive, você tinha que fazer mostrar esse casting, né? Falar aqui, eu né? acho. Façam aí, gente. Abre aí o link, se vocês tiverem, é mais fácil. Vamos achar aqui, gente, que é maravilhoso. Que vai ter a produção de Hollywood, né? Do Big Brother 26, né? Muito foda. Amamos, mano. E aí, eu acho que grandes atores. A Erika só falou pra mim que trocaria a Nicole pela Sarah Paulson pra fazer a Ana Paula. Ó, a gente vai ter aqui... Remake de Hollywood, né, do BBB 26, começando com Lupita Nyong'o como Jordan. Jordan. E aí eles botaram a Lupita naquela pose, né, eu amo. Maravilhoso. Teremos Viola Davis como Aunt Milena, Eu amo Aunt Milena. Queen Latifah as Chayanne. Viado, ficou igual. Timothée Chalamet as Julian. Amo. Ashley Tisdale como Samira. Mas poderia colocar também Troy Sivan. Poderia também, acho que preferia Troy. Temos Carla Sofia Gascon como Mrs. Injury. Carla Sofia Gascon foi muito bom. Jake Gyllenhaal como Wanbert. Meu Deus. Sydney Sweeney como Sarah. Adoro, Sarinha Cacerreiro. Jaden Smith, Breno. Meu Deus, com um cabelo gigante, eu amei. Sim. Usaduba, San Vega. My husband died at COVID, and I'm very happy. Os dois Saldana com Marciele. Gente, ela tá a cara da Marciele mesmo, assim, sabe? Sonsa, do mesmo jeito. E fazendo Ryan Gosling cultural. Como 50 Great, né? É, achei desperdício do Ryan Gosling. Sterling K. Brown como Doll. Eu amo muito o Doll, gente. E Doll foi a gente que inventou. Sim. Alessia Cara como Little Pancake, bananinha. Eu amo Little Pancake. E Ralph Fiennes como Tadeu Schmidt. Ralph Fiennes não merecia isso. Não. Bichinho. Sofrendo mais que a Ju. Sendo obrigado a fazer Tadeu. Sofrendo mais que a Paula. Mas eu amei, gente. Também, vocês falaram que vocês trocariam por Sarah Paulson, eu trocaria por Lily Rabe. Seria uma também. Que eu amo Lily Rabe, gente. Toda vez que Lily Rabe aparece em Shrink, meu coração se enche de alegria. Eu não sei se eu conseguiria odiar a Ashley Tisdale tanto quanto odeio a Samira. Acho que talvez eu colocaria Sydney Sweeney como Samira. Não, eu acho que Sydney Sweeney como Sarah, eu acho que casa muito. É. É porque eu acho que a Ashley Tisdale não ia conseguir chorar do mesmo jeito que a Samira chora. Será que a Sydney Sweeney ia fazer a risada da Sarah? É, com certeza. Eu ia falar, My Little Spider. Não colocaram o Babu, né? Que colocaram. Verdade. Poxa, que não tem nenhum ator feio, tá assim, né? Babu. Ah, ó. Quem? Babu, vai ser interpretado pelo Babu. Ama, é porque ele já é hollywoodiano, né? Esse grande ator brasileiro é premiado. Exato, 6 prêmios do cinema brasileiro. 6 prêmios. Um grande Alexandre, né? Da viagem? Sabia que o nome de Babu é Alexandre? Alexandre. Não. O grande? Uhum. É, o Frota. Sabia que eu falo Alexandre Frota como Babu. Okay. Amo. Não falo do Frota, porque eu estava gostando do Frota, mas ele não gosta da Ana Paula. Não. Ah, Frotinha. Porra, poxa, me ajuda com os pornô todo que eu vi teu. Quem nunca viu um pornô do Frota aqui, vai? Eu nunca vi, graças a Deus. Eu já vi. Nunca vi, amiga. Já vi foto, mas ver o pornô nunca vi. Ah, mas vai ver. Agora. Sempre achei muito gore. Agora, como eu vou te Eu já vi o dele com a Bianca da Casa dos Artistas, comendo ela e o pintinho dela batendo assim pra cima. Ai, meu Deus! Eu vou levar lá na casa do Sassi, ele vai assistir comigo o pornô do Frota. Eu achava muito gore. Achava muito gore esses do Alexandre Frota, os da Gretchen, os da Rita Cadillac. Não, a da Gretchen gore também, que ela tá toda cortada, eu vi também com o marido. Era muito gore. Eu acho que o gore tem limite. A Amanda tá falou isso ontem quando assistia o filme das bailarinas, que o gore tem limite. Oh, Babu, just because she's white. Entendeu? Usar adubo falando. Acho que tudo tem limite. Entendeu? Tudo tem limite. Ninguém merece, pelo amor de Deus. Agora eu tô lembrando dos pornô do Frota aqui, ó. Nossa, eu gosto que tá escutando. Já viu o pornô do Frota? Eu gosto que o documentário de NT me rendeu uma conversa assim altamente relacionada, né? A gente foi pro Big Brother, né? E depois entrou no pornô do Frota. Mas não vejam, viu, gente, esse documentário daí, porque realmente o da Netflix foi melhor. É melhor ver o pornô do Frota. Uhum. Tyra sabe falar bem mais dela, mal dela do que os outros, né? Bem mais. Sim, ela foi muito mais competente em difamar a si própria. Porque a Lisa falou assim, nossa, se vocês acharam esse documentário aí, muita coisa, vocês nem imaginam que vai vir. Vamos desmascarar ela. Eu falei, ué. Esqueceram de desmascarar, né? Voltou por sua vingança e continua querendo, né? É isso, tirou a calcinha e ficando só de calcinha. É a própria Emily Thorne, né? Com a vingança dela. Eu amo. Exatamente, olha. Pra tudo tem que ter paciência nesse mundo mesmo, né? Ah, Lisa... Hope. Olha, Brito, sinceramente, complicated. Mas seguindo aqui então, amorecos, vamos falar, né? Eu e Márcia, vamos falar aí do grande, né? Sonolento retorno de Daredevil, né? Born Again, né? Demolidor. Eu mandei uma imagem lá no grupo provando que a série tá ótima, o roteiro envolvido. Eu achei maravilhosa, incrível, sensacional. Um sabor. Entendeu? Deus a Deus. Daredevil. E aí, Márcio? Me diz o que você vai fazer. Eu vou comprar um chicote pra me defender, né? Porque... Amigo, eu te falei. Se você esperar que eu fale sobre o que aconteceu no primeiro episódio, não aconteceu nada, eu não lembro, porque eu obliterei da minha mente. Não aconteceu nada. Todos os episódios é assim. É uma enrolação do caralho. E aí, Daredevil tá fugindo do Rei do Crime, né? Porque o Rei do Crime fica atrás dele o tempo inteiro. E aí no final tem uma luta de 2 minutos, acaba, tem um plot twist no final do episódio e acaba. Os 3 episódios que tiveram foram assim. E isso a gente tá falando de episódios de 55 minutos. Porque eu lembro que o da primeira temporada era menor, não eram menores os episódios? Não era não, amigo. Era do mesmo tamanho e o pior que era a mesma bosta. Mas eu ainda tava interessado. Nessa eu não consegui me interessar por absolutamente nada. Mas quais são os plot twists? Não tem, né? O primeiro foi do... O primeiro episódio... Justiceiro salvou ele. O Justiceiro salvou ele. No segundo, ele... os policiais vão atacar ele. Ele fica fugindo, porque aí o Rei do Crime falou que que o Matt Murdock, que tá sumido, né? E aí o Rei do Crime, em vez de falar que ele era o Demolidor, que ele tava com medo de falar, ele falou assim, menino, Matt Murdock, que na verdade é o bonzinho. Ele salvou a todos, então me ajudem a achar ele, porque ele tá desaparecido. Então, população, vamos lá. E aí uns policiais começam a atacar ele, o Demolidor e tudo, numa casa, eles vão lá, aí ele consegue derrotar. Aí tira tudo. A máscara, né? Tira a máscara, consegue derrotar tudo, aí do nada, Karen consegue capturar um policial e prender ele. Como? Grande Karen Page. E que é tá lá fazendo... Que... Ah, adoro! Porque ela tava toda investigadora com aquela peruca dela, né? Peruquinha. Sim. E aí acontece. E aí o plot twist, nossa, ele fala. Ela fala, agora nós temos que perseguir eles. Falei, uau, meu Deus, vai mudar o mundo, né? E aí todos os episódios é isso. Aí tem 5 minutos de luta, as pessoas falam, meu Deus, a maior luta do mundo. Ele invade a prisão lá, porque um cara é preso lá. Não lembro nem porque o cara que foi preso. E é isso, gente. Aí eu falei assim, não tô prestando atenção em mais nada. Não gosto. Eu queria esperar a Jessica Jones, né? Mas eu falei, não vou chegar na Jessica Jones, então. Eu falei pra você que não valia o esforço. Gente, não dá. Eu acho que a primeira temporada eu consegui assistir, eu gostei, mas agora não. Sabe, eu assisto, eu presto atenção. Eu prestar atenção na série é difícil, né? Eu fico mexendo no celular. Meu, eu presto atenção e não consigo absorver o que eles estão tentando me falar ali. Mas o Shusters você absorve, né, safada? A parte ali a gente para e olha, né? Mas nem teve começão, nada, né? Não, nunca tem, né? Aí fica só o gordo lá, Vanessa. Aí Vanessa. Tem a psicóloga, agora que tá ficando doida, né? A psicóloga que era a namorada do Matt na primeira temporada ficando doida. É. Né? Acreditando em espírito, uma loucura, gente. Mas eu achei uma bosta seca, eu só vi o primeiro. Márcio que seguiu aí embrenhando, vendo mais 2 episódios. Ultimamente eu só não consigo prestar atenção em Paradise mesmo. Olha, maior Paradise. Você terminou a primeira temporada, né, amigo? Terminei. Então conta pra gente como é que foi essa experiência de ver a primeira temporada toda de Paradise. Menino, eu fiquei impactado que eu não estava esperando nada dessa série, né? Eu falei, vou assistir ver Randall, né? Porque às vezes eu indico uma série pro meu pai. Meu pai critica muito meu gosto, né? Por que será, né? Eu até entendo o Divo. E aí ele falou assim, eu falei, vê Paradise, você gosta do Randall, né? Então assiste. Ele falou, vou tentar. Ele falou, achei uma bosta. Falei, então tá bom, né? Aí vocês ficam falando, mas assim, nunca tive vontade. Eu falei, vou pegar pra ver, já que tá sendo esse grande viagem no tempo na segunda temporada. Você só sabia que tinha viagem no tempo. É, não me confirma se tem ou não. Aí eu falei, vou assistir. Aí achei o episódio, eu tava tentando entender, porque eu não lembrava que o plot dela era um negócio pós-apocalíptico, né? Eu falei, tem um assassinato, não sei, eu falei, mas a gente vai caber viagem no tempo aí, né? Aí do nada eles estão vivendo numa redoma dentro de uma caverna, eu falei, eita porra. E eu gostei do primeiro episódio, né? Aí eu fui passando os episódios e fui me interessando. Eu vi um comentário de uma pessoa falando, parece uma série da CW com um pouco mais de dinheiro. E eu até concordo que parece mesmo. É. Mas assim, eu gostei bastante, gosto dos personagens. Gosto do Randall, filha do Randall, eu detesto aquela mulher, detesto o filho do presidente também. Só a gente já morrer, né? Odeio aquela velha vagabunda também que tá causando, que tomou um tirão. O quê? Que, graças a Deus. Você Sinatra. Tenha cuidado falar de Sinatrinha. Vocês gostavam dela na primeira temporada? Não, na primeira temporada ela é insuportável. Ah, então tá bom. Então ainda tô. Ela é ordinária. Mas eu tenho muito apego a Sinatra. Eu continuo detestando, então. Eu tenho apego com a da atriz, né? Eu gosto muito da Julia Nicholson. Não, eu gosto da atriz, mas né, é uma vagabunda. Que é a mãe do que é a dance mom do Rex, né? É, isso. E aí o final, né, que matou o presidente, eu achei um pouco, né? Nossa. Foi bem bosta, né, menino? Menino, eu tava esperando alguém envolvido ali. Do nada é o bibliotecário que apareceu 3 segundos. E aí fazem todo um backstory de viadagem dele, né? É, porque... É, então. Eu falei, gente, não pode maltratar viado, né? Porque faz isso aí, mata as pessoas. E aí você vê, o penúltimo episódio ele é tão bom que aí quando vem esse plot do bibliotecário você fala, ah, tá. Então, aí achei um pouco mesmo, mas gostei muito. Quero assistir a terceira temporada, a segunda, a segunda, mas agora vai ter Chokichi, né? Eu vou ter que assistir, porque eu tenho que dar prioridade. É. E o que, que você ficou de expectativa em relação à segunda, assim? Porque eu acho que o que a gente falou, você não deve ter absorvido tanto que tava rolando. Não, né? Não absorvi, nem prestei atenção, pô. Me desculpa. Então, porque quando eu passava, tava assistindo coisa no Disney, ele já dava propaganda da segunda temporada, né? Então eu já tava imaginando que ia ser fora do bunker ali. Então, o que eu tô esperando é ele ir atrás da mulher dele, fora do bunker, ver a vinha nova gestão ali no, lá dentro da caverna, e é isso. Acho que não tenho muito. Não tenho mais nenhuma expectativa. E filho do presidente, eu acho que tá se virando, se demonstrando um grande revolucionário em um episódio, né? Não é, menino, esse grande revolucionário aí. Né, menino? E o episódio ele começou, olha, apareceu do nada. Eu acho que tem uns problemas essa série. Tem vários, né? Mas eu acho que isso aí, tipo, eles tiraram do cu o assassino do presidente. O filho do presidente virar esse grande porta-voz da militância, né? Sim. Também foi tirado nesse último episódio. Ele chega no episódio e fala: pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, uma mulher. Ai, que ódio! Porque eu acho que foi tão bem construído, tipo, Sinatra e Randall são os melhores construídos, porque eles deram backstory e tal. Mas o que não teve pros outros também durante o episódio? Teve 8 episódios, 50 minutos, gente. Dava pra você ter contado outra coisa, né? É isso. Igual o homem, a bicha assassina. Podia ter contado no episódio 3. E ele ser uma pessoa importante e falar assim: ah, ele tá aqui porque ele é bibliotecário, ele tá ajudando agora. Sei lá, inventasse alguma desculpa. A gente ia desconfiar dele? Ia. Mas ia ser melhor do que tirar do cu, né? Amigo, o pior de tudo, sabe o que é? Não é um spoiler isso que eu vou te falar. Mas assim, pra quebrar qualquer tipo de expectativa também. Ele só serviu pro Randall sair do Paradise. Mais nada, esse assassino. Ah, sim. Só pra isso. Sim. Tipo, todo esse grande mousse que ele achou que tava fazendo e tal, e que a história tava achando que ia fazer essa grande revelação, não serviu pra nada, além disso. Então, é mais broxante ainda esse assassino do que eu imaginava. Mas então, agora, Marcinho, vai tomar um café, vai. Vou beber uma água, fazer um xixi enquanto vocês falam aí. É isso, que vamos falar aí dos episódios finais da segunda temporada de Paradise. The Final Countdown. Tururum. Nossa, eu achei tão boa essa cena com a... Maravilhosa. Com a versão do Muito Final Countdown. É, assim, pra mim, se tivesse terminado a série nessa sequência, no penúltimo, tava feito. Achei muito foda. Mas e aí, amigos? Depois se falamos, poderia ter, né, viagem no tempo. Multiverso. E finalmente conhecemos Alex, né? Hi, Alex. Hello, Alex. E aí? E mostraram no Previously que a Vess chamava Alex, hein? Vocês me chamam de doido. A mulher do cientista, né? Sim. Exato. A mulher do cientista. Mas assim, já esclarecendo aquela que entendeu, ninguém mais entendeu. Que não tem viagem no tempo. Porque eu fui falar isso, falei, pra mim ficou claro agora. Não é isso. É, eu acho que é uma coisa meio dark. Não, ele é um ser atemporal agora. É uma inteligência artificial que ela viaja entre o tempo e o espaço. Então não é que ela volta no tempo, é que pra ela não existe tempo. E ela, existem realidades e ela fica tentando alterar algumas coisas no tempo para alterar a realidade. Olha aí. Tá, mas aí, pra gente, né, pegar essa sua teoria, eu acho que a gente tem que discutir Dylan, hein, né? Grande link aí. Sim. Porque as pessoas não podem ver um branco do cabelo liso, né? Já tinham falado que Link era Bean, menino Bean, né? Viajando no tempo. E aí agora a gente descobriu que Link realmente é um personagem conhecido nesse penúltimo episódio, que é o filho de Sinatra, que morreu na infância, na verdade. Exato! Ele... Que não faz sentido nenhum, assim, logicamente falando, né? Não faz sentido que ele morreu, mas, tipo, na realidade onde o mundo acabou e a gente tem o bunker, ele tava fazendo faculdade e não tava relacionado a Sinatra. Isso é muito louco. Isso. E ele fez o computador que está gerando tudo isso. Exato. É, isso é muito louco. Muito então, louco, assim, um grande paradoxo, porque, assim, a Sinatra, quando ela... Né, encontra ele, e eu achei muito bem construído o episódio nesse sentido, deles falarem do aniversário do Dylan. A irmã fala, né, pra filha do Randall sobre a senha, né? Era o aniversário do irmão dela. E aí eles falam que o marido da Sinatra fala: ah, o Dylan teria 26 anos hoje, completaria 26 anos e tal. E aí, né, quando ela tem um momento ali de encontro com o Dylan que eu achei bem legal, ele falando: vim atrás de Alex, sua piranha. A ela saber, né, que é o filho dela. Achei isso tudo bem bom. Mas aí abre o questionamento pra mim. Sinatra acha que, ó, o computador já tá trabalhando. Eu conheci uma das variações causadas por ele, né? E o cientista Sinatra fala: como assim? O computador nem foi ativado ainda. Ela fala: já foi sim. Então, meu filho tá aí por isso. Mas aí eu penso, porra, tá, o filho dela tá aí por isso, mas ele tava, então, metido com um cientista que ela, em algum momento, contratou, fazendo o computador Alex, né, Super IA. E aí, tipo assim... Eu falei pro Henrique assim, eu acho que a explicação que a série vai dar é o computador tá misturando um monte de realidade, tipo, pra fazer o que ele precisa. Mas aí, Dylan, em algum momento, tem que ter sido o filho de Sinatra que se afastou por qualquer motivo pra poder, sabe, e assim, como é que vai ser? Então, eu acho que esses glitches de mistura de realidade, né, que tem acontecido, que eles sangram, que eles ficam vendo outras realidades, mostra que existiu uma alucinação aí, dessa IA. E que o Dylan, ele é uma falha na Matrix. Ele não deveria estar ali. E ele tá. Eu concordo com essa tua teoria, que eu acho que ele tem um propósito e ele tá alterando por causa disso. Mas eu também acho que o caso do Dylan foi uma influência direta da Alex? Meu Deus. Não, da... Da Sinatra. Porque mas eu acho aí que você acha que algum dia o computador foi construído por outra pessoa e aí ele começou a trabalhar para fazer o Dylan ser o construtor dessa realidade? Não, eu acho que... Eu acho que, assim, o computador, ele o Alex fez... A inteligência fez o Dylan entrar na história, mas eu acho que foi por causa da Sinatra. Eu acho que a Sinatra, a partir do momento que ela viu que essa inteligência artificial poderia mudar realidades, ela começou a forçar a barra para trazer o filho dela de volta, sacou? Uhum. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento também. Mas também, eu acho que o principal dela, o objetivo dela, eu acho que do computador também, era salvar o mundo. Eu acho que ela continua indo nessa direção também. E o que vai justificar para mim, ela vai ser inocentada pelo tempo de todas as merdas que ela fez, porque ela sabe que nada daquilo vai existir em outra realidade, entendeu? Uhum. Ah, manda matar filho do Randall, manda fazer isso, manda fazer aquilo. Foda-se, porque no final das contas, quando tudo der certo, vai ser uma realidade enfim, pacífica e única, e nada daquilo vai ter acontecido. Vocês sabem que o fim da série vai ser todo mundo com amnésia vivendo num mundo de boa, né? Amo. Você vai gostar desse? Vou. Mas assim, se fosse criança jogando RPG que você queria, né? Mas assim, vai ser... Se não tiver nenhuma explicação, boom, voltamos para uma realidade que ninguém sabe o que aconteceu, vai ser meio merda. Então, eu acho que... E se todos eles estiverem numa igreja? Porra, aí vai ser só a cópia. Mas assim, se tiver uma puta de uma explicação e no final mostrar as realidades inalteradas, beleza, pra mim fechou. Mas eu continuo com a mesma impressão que eu tô a temporada inteira, apesar de eu ter gostado bastante dessa temporada, de que uma hora vai dar merda. Uma hora vai vir um merdão. Eu fico com essa sensação o tempo todo de que eles vão cagar a parada. Enfim, vamos ver. E você acha que Shailene pariu a si mesma? Menino, não. Foi a primeira coisa que eu falei com a Amanda. Falei, como assim é bebê de N, vai se chamar N, que inferno. Eu acho que ela não pariu a si mesma. E eu acho também que o Bean não é ninguém importante, ele é só um... Só o Bean. Inclusive eu amei, né, que Terry foi lá ficar com os rebeldes, quando depois que ela descobriu que o carteiro era um grande desgraçado. Aí o carteiro manda um bilhetinho assim, via Randall. Estou com o Bean, venha para casa. Eu pensei assim, essa desgraçada pensou que Bean tava onde o tempo todo? Se ele morava lá, com um carteiro. Gente. Ela falou pra Wendel, tem que buscar Bean. Aí, tudo bem, também tem um bebê pra pegar. Bora lá, então. Uma família mais estendida que existe, né? Sim. Fala, você gosta de criança, menino? E Doutora Peladona, hein? Gostei de Doutora Peladona dando troco em Jane. Coitada, sofreu mais que a Ju nesses dois últimos episódios. Pois é, a bichinha. Eu amei que ela tava full louca, né? Tipo assim, chegou na sala de controle e eu matei a jogadora de Wii porque ela ia me matar. Aí Sinatra, tá bom. É isso. E aí vocês viram que ela sumiu, né? O que é isso na sua blusa? É sangue, pô. Ela sumiu do banheiro? Ela sumiu do banheiro. Sumiu do banheiro, Jane. Sumiu. Não percebi. Não só ela sumiu do banheiro, o banheiro estava intacto. Ou seja, aquela cena é de outra realidade. Ou a Jane já foi tirada dessa realidade. Migrou, né? Migrou. algo está acontecendo. Interessante. Mas, porra, eu achei tudo maneiro. Eu achei muito emocionante a cena da Sinatra morrendo. Foi legal. Pô, achei muito legal. Achei muito legal ela entregando o bagulhinho pro Xavier e falando, vai lá, salva o mundo, você já salvou. Muito foda. É, agora sim, eu acho que o penúltimo, eu acho ele excelente. Acho que assim, eles fazem a sequência ali de tudo, da pseudo-morte da Jane, dessas revelações do Dylan, com a música, com a Sinatra indo lá no trenzinho. E aí o último, eu acho que eles perdem um tempo absurdo com resgate do elevador, umas coisas assim que eu fiquei... Ó. E aí, tá explodindo, tá derretendo, vai derreter. Eu falei assim, gente, mas já era pra ter explodido isso de uns 10 minutos. Não, e episódio. Eu falei com a Amanda, que o povo na cidade, igual umas baratas tontas. Nossa, sim, uma cena de Sharknado, o povo correndo de um lado pro outro, e aí volta pro outro lado. Eu falei, gente, não tem um protocolo de evacuação nesse lugar? Não, pior que era um protocolo, né? E tinha, né? Tinha as setas mostrando pra onde tinha que ir. Sim. Mas gostava? E as pessoas catando as coisas. Viado, não tem nada lá fora. Tu tá levando essas coisas pra quem tá muito louco. Mas eu achei bastante poético. Dentro do carro. A Sinatra morrer ali sozinha com a sua criação, né? Achei bem, bem legal, assim, tudo dando pane no fundo. Sim, e eu acho que a serenidade dela também, dessa parada da morte dela entender também que pode ser que aquilo ali também não aconteça. É muito louco. Ela já sabe o que aconteceu, né? É, eu acho que quando a Alex fala pra ela que ela vai morrer, né, através do doutor lá, que ela vai morrer no final do dia, ela acho que ela entende, do tipo assim, eu tenho uma coisa pra fazer, e daqui pra frente são outros. Amei esse doutor, que ela fala assim, ó, você corta o fio aí, né, da internet, porque a gente tem que proteger a Alex, que tudo aqui vai pro caralho. Aí esse doutor, tá bom, vocês ficarem a vida inteira confortáveis, eu vou ficar aqui embaixo do aeroporto de Denver, com esse computador. É isso. Maravilha. É o que tem pra hoje. Aí eu pergunto, isso. A gente sabe qual é a distância do aeroporto de Denver pro lugar onde tinha o Paradise, pra essas montanhas aí? 160 quilômetros, não era? Porque o Henrique falou assim, ela pegou um elevador, né? Eu falei, não, era um trenzinho, um monorail, era né? Era um trenzinho. Aí ele falou uma coisa que fez sentido pra mim. Ele falou assim, a conveniência da velocidade da viagem, né? Porque assim, a ida demorou bastante. Tocou de fato na capital inteira, Sinatra lá, né? Perdendo toda a ação. A volta já foi assim, começou o protocolo, Gabriela, o que aconteceu? Ixi, menina, mandei sair. Ela foi de parador e voltou de expresso, né? É, então, a volta foi muito rápida. Supervia sempre servindo. É, e ela não podia ter deixado essa estação aberta pra Randall, gente. Ele vai ter que ir por cima. Ah, é. Vai ter que ir por cima. Coitado. Aí aquele mistério pra ver se pra saber se Randall saiu ou não saiu. Ah, gente, me poupa, pelo menos. E eu falei isso, só tinha uma saída, né? Que todo mundo seguiu. Aí o povo tinha dado uns 5 passos no deserto e Randall demorou até a noite pra se encontrar com os outros. Ele tava muito cansado, amigo. Correu muito, né? Porra, ele correu, foi muito. E agora ele vai correr da mulher dele de explicar que ele tava com o quê, a dona. Gente, a cena dela da psicóloga vindo cobrar satisfação e falando, minha mulher. E o olho dele arregalado, tipo, cala a boca. É minha mulher. Mas eu achei um rumo interessante, assim, de todo mundo sair, né, menos Sinatra. Os jovens não serviram pra nada, né, só pra ficar preso em elevador e... Ai, que turma inútil do caralho. Little Ciclope ficar amigo de Viola Davis, né, grande amante do seu pai. Que sobreviveu, né? Sim, tá aí, firme e forte. Podia ter morrido, desculpa. Podia. Fazer não é diferença. Mas aí eu pergunto pra vocês, estamos vislumbrando uma terceira temporada só dessa missão de Randall pra ir enfiar o pendrive no computador? Ah, amigo, parece. Não ficou mais nada aberto pra gente, tipo, o que mais a gente quer saber? É, eu tô esperando essa coisa do computador criar agentes livres, né, como o Dylan, já tô esperando aparecer... Um Ciclope de outro mundo, uma Shailene de outro mundo. Ah, pra mim. Não. Eu quero. Eu quero também. Já começou a enfiar isso aí, agora vai fundo, né? Agora eu quero todos os desempregados. Quero todo mundo lá. E quero minha Sinatra de volta. Quero minha Sinatra de volta. Sim. Quero minha Shailene de volta. Quero minha segurança de Graceland de volta. É. É aquilo, a gente queria uma série comum que não fosse ter esse sci-fi todo, queria. Mas agora que começou, meu filho, você me deu fanservice, né? Sou fã, quero service. É isso aí. Eu quero Bolívia, vaca Dinker. Eu amo. Mas gostei, não, saldo positivo. Sim, eu queria perguntar pra vocês, só naquela cena que o que tá tendo o resgate das meninas e tal, não sei o quê. Aí o Link vai andando, né? E aí o Randall fica vendo ele, né? Como se tivesse sobrepondo timelines, né? Sim, saudades do que não vivemos. Exato. Sobrepondo universos, né? Será que foi só isso mesmo? Tipo, a Alex operando e gerando uma falha na Matrix? Eu acho que a Alex surtando. Eu acho que ela tá meio que perdendo o controle, assim. Porque eu acho que eles não deveriam estar vendo isso, sabe? Porque, assim, são coisas repetidas e meio que aleatórias. Não é que ela tá tentando mandar uma mensagem, sabe? Então, eu acho que ela tá surtando. Acho que... É quando você pergunta uma coisa pra IA e aí ela responde uma coisa completamente desconexa. Eu acho que é isso. É, eu lembro do Randall falar pra Chay, né, grande Chayane, que ele estava tendo memórias do que... Saudade do que não viveu, né? É isso. É. Pra mim é isso. Eles estão, quando vou lá um loop temporal aí, do tipo, ah, eles já passaram por isso uma vez, e aí ele tá refazendo. É esse conceito do eterno. É como se a IA fosse uma coisa eterna. Ele não tem, ela, pra ela é tudo linear. Então ela tá começando a misturar as realidades, e aí isso tá zoando a cabeça deles. Mas em algum momento isso vai acabar, pra mim, né? Obviamente, o final disso é Alex deixar de existir. Primeiro salvar o mundo, depois Alex deixar de existir. Agora você veja que se a Alex fosse um pouquinho mais direto nos objetivos dela, porque só entregar um cartão assim, esperando o usuário X, podia ter dito assim, Sinatra, traga Xavier aqui agora. Eu amo. Não é? Vamos aprender a comunicação assertiva? Exato. Não é, menino? Não. Porque se Sinatra tá com o Alex desde a primeira temporada, podia ter levado o Xavier lá um dia pra um passeio, um rolezinho. Não é? Porque assim, eu acho que se fosse uma coisa, se fosse uma comunicação direta, a própria Alex falaria, Xavier, tá aqui ó. Mandaria o cara. Mandava uma mensagem, né? Isso. Agora a tecnologia nos permite, né? Podia mandar um SMS pra ele, um WhatsApp, né? Falar, filho, você tem que estar nesse lugar assim, assim, é importante, você vai salvar o mundo. Pronto. E aí eu pergunto pra vocês um negócio que eu fiquei na cabeça também. Eles mostram todo o flashback do nascimento de Alex, né? Ai, que Alex é um computador muito perigoso, porque ele deu uma resposta super complicada. Sim. E a gente nem tinha feito a pergunta ainda, beleza. Existe esse medo da ciência de Alex. Mas aí, vocês acham que tem uma explicação convincente de por que o Link dedicou a missão da vida dele a destruir esse computador? Sendo que, pelo que a gente tá vendo, o computador é a salvação do mundo? Tipo, ele só porque ele acha que é muito perigoso, ele fala assim, não, precisamos matar esse computador de qualquer jeito, porque senão vai dar mais merda. Assim, o mundo já tá fudido, filho. Você tá preocupado com o computador por quê? É, eu quero acreditar que a gente ainda não sabe por que mesmo. Que não é, eu acho que na terceira temporada eles devem mostrar isso, porque com certeza vai ter aí na na rua, né? Link, Randall, Viola Davis, né? Pra chegar no... O jovem Vingadores, né? É isso. Entendeu? Mulher, psicóloga. Ah, é porque a pobre da Terry, né, menino? De filho nenhum, agora tá com 4. A exatamente. Vai ter cuidado da Sinatra também. Ela vai tratar uma criança. Ela sendo a flor de Liz de Paradise. Que ótimo. Capaz de criar, né? Bim vai ter alguma importância, vocês acham? Não. Não, eu acho que é só uma criança. Não teve até agora, né? Eu acho que foi mais pra gente se apegar ao carteiro. Que é a bondade dele, de ir lá e pegar pra dar um plot twist no final do carteiro ser um filho da puta. E depois a gente achar uma merda. Que ódio. Vocês acham que ele volta? Também não. Acho que sim. Acho que aquele núcleo ficou com Deus. Ele, sapatão. Ai, queria. Que núcleo inútil do caralho. Vamos a novos coisas. Gente, sofri muito com a morte de Papi, né? Papi? O velhinho amigo do Dylan. Ah, o Pobre, né? Pereceu na missão. Verdade, tadinho, bichinho. O Pobre foi tentar arrumar mais 15 minutos pros outros, né? Uhum. E aí morreu, bem morrido. Fiquei com raiva que o elevador não fez o seu trabalho de matar essas duas chatonas. Sim. Isso é chateada. Nossa, a Randallzinha é chata demais. Nossa, muito. Mas ela merece o primeiro filho, né? Também é outro chatão. Tadinho. Tá? As coisas chatas se unem. Eu amei que o primeiro, o Randallzinho, né, Little, encontra a mãe e fala: mãe, não sei o que, não acredito, tá vivo. A Randallzinha fala assim: e aí, mãe? Beleza? Cadê papai? Acharam que a mulher tava morta e encontra e fala assim: ah, tá. Ah, tá. Que bom. Mas é porque eu acho que o pai tinha falado pra ela, né, aqui atrás dela. Sim, tinha falado, ela já sabia. Vai, mãe, que saco. Não acredito que você tá aqui. Eu não ia me surpreender se fosse isso. Ela é muito chata. Nossa, aquele episódio dos caras cuidando dela, fazendo pizza pra ela no café da manhã, e ela sendo mó chatona com os caras cuidando. Pois é. Ah, é, hein? Vagabunda. Ridícula. Ridícula. Ridícula. Ih, o povo aqui na internet revoltado porque Sasha foi entrevistar Meryl Streep e Anne Hathaway pro Diabo Veste Prada 2. Sasha? Ah, porque ela é da moda, né? Ah, é. Que coisa. Foi revoltado. Eu queria que fosse quem, gente? Sei lá. Qualquer jornalista. Carol Moreira, né? Jornalista é overrated. Profissão overrated. Garota, me respeita. Tem mais vergonha. Ninguém tem mais respeito nessa casa pro jornalismo. Não. Absurdo. Mas então, estamos aguardando aí a terceira temporada de Paradise, que acho que vai ser no final do ano que vem, só, né? Infelizmente. Pra que não, né? Torcer pra que seja bem no começo. Quem sabe eles gravam todos os seis dias. No começo do ano, né? É, não, no ano passado também foi assim, meio no comecinho do ano. Olha. Então, pode ser que consiga manter essa grande dificuldade hoje em dia, que é fazer séries em anos seguidos, né? Olha aí. Essa proeza. Aprendam com o Tyler Perry. Façam em 6 dias uma temporada pra gente, pô. De 8 episódios, né? Grave 6 dias. É, eu vi aqui. A primeira começou final de janeiro. É, e aí isso, a segunda já estreou final de fevereiro. É isso aí. Sucesso. Então, ano que vem, estaremos juntos acompanhando Paradise. E aí vamos ouvir Another Day in Paradise. Pegou, cantei num ritmo muito próprio, né? É, você cantou Soturno. É, sim. É igual a versão, aliás, da série que é. Eu tenho que falar sobre isso. A música em Paradise. Toda vez que essa musiquinha toca... Tan, tan, tan, tan, tan, cara, eu me arrepio. E assim, toca de 3 em 3 minutos. Então eu passo a série inteira arrepiada. Acho que foi uma música construída. Tipo aquela música do Hillsong, que é feita pra emocionar. Essa eu acho que é feita pra você criar uma expectativa, porque eu sempre fico com essa coisa, tipo assim, algo vai acontecer, algo horrível vai acontecer. Mas isso é muito do povo que fez o This Is Us mesmo, que tinha também bastante essa trilha que induz. E eu achei maneiro que nessa segunda temporada eles também usaram, que na primeira temporada eles usam aquela música do Paradise, né? E nessa segunda temporada eles também usam, né? O tempo todo. Achei eles botaram músicas bastante boas, né? Eles até usaram a gente não falou que da volta do presidente também, né? Que mostra quando eles foram testar os sistemas do... Eu amo que ele fala. E se as duas coisas der errado ao mesmo tempo? Aí, Sinatra, jamais. Você tá louco? Nunca, tem nem perigo. Para de ser louco. Aí ele fala, olha, eu não estudei muito história não, né? Não sou muito conhecedor. Porém, diria que está fadado a acontecer, sim. E cair essa porra toda. E caiu. E caiu. E foi muito legal também as músicas que tocaram quando ele estava lá com ela. Sim. Melhor presidente da história dos Estados Unidos. Caiu. Esse é, meu. Saudades. É. Pena que foi morto por um bibliotecário avulso. Meu Deus. Que ele ódio. Foi ser amigo de João Presunto na série da Apple agora. Verdade. Vai ser amigo de um presunto. Mas vamos seguir aqui então pra falar então de uma minissérie muito louca do Prime Video chamada A Isca, né? Bait. A isca. Poxa, louca, louquinha. É bem maluca, né? Porque ela vai escalonando o nível da merda. Eu só vi 2. Eu também só vi 2. Eu vi todos, né? Vitoras. Até porque os episódios são muito curtos, né? Então, gostei da duração. São bem curtos. E aí, protagonizada por Riz Ahmed, né? O mais famoso aí do elenco. Preenchendo bastante bem a roupa. Que ele é um ator comum, pô, né? Nada demais. Um ator. Nada demais. Que fazia filmes conceito, né? Fazia filmes conceito, militantes. E aí um dia ele vai lá fazer o teste pra ser o novo James Bond. Só que como ele é fracassado, a produtora, ele vai mal no teste, né? E aí ele meio que dispensado. E aí a produtora fala assim, ó, menino, vamos sair aqui por trás? Porque se você sair pela frente, tá cheio de fotógrafo lá, eles vão desconfiar que você pode ser o novo James Bond. Aí ele fala assim, menino, esqueci meu carregador lá dentro, vou buscar. E aí ele sai pela frente, né? E obviamente começa a tirar fotos dele e tal. E ele vai sendo cotado pra ser o novo James Bond. E aí ele tá no meio da rua ali e tal, não sei o quê. Aí o cara fala assim, cara, você é famoso, né? A minha noiva te ama. Você pode é famoso? Tirar uma foto não, comigo? Ele fala assim, você é um ator muito famoso, eu te amo, minha noiva te ama, te adoro. A gente pode tirar uma selfie pra você? Pode fazer um vídeo? E aí ele começa a falar, não, que eu tô aqui com o Dev Patel. E aí ele entra na pilha, né? Pra falar, ah, Dev Patel mesmo, isso aí. E tá, aí a velha do outro lado do Slumdog. Pop, Slumdog Millionaire. Aí a velha do outro lado fala assim, garoto, tu não é nada de Dev Patel, para de ser doido, para de ser loucura, você. E aí, menino, ele entra lá no Uber do primo dele, né? Que eu tinha certeza do nome da empresa. Uber do primo dele. E assim, a família dele é completamente descompensada, né? A família dele é toda descompensada. E aí eles sofrem um ataque lá, que jogam a cabeça de porco pela janela. Né, joga a cabeça de porco pela janela, falando que James Bond não vai ser muçulmano e tal, não sei o quê. E no segundo episódio, a gente vê ele dando uma entrevista no podcast, né? Do pelo menos a gente acha, né? Eu amo. Ou pelo menos a gente acha que é o podcast, né? Porque, na verdade, ele está conversando com a cabeça do porco que está dentro da geladeira. E assim, vocês só viram dois episódios e já aqui começa a escalonar a loucura. Mas assim, cada episódio, a loucura vai escalonando um pouco mais, assim, sabe? Meu Deus. É, cada episódio tem... No quinto episódio, ele começa a andar com essa cabeça de porco dentro de uma bolsa. Meu Deus. E a cabeça de porco falando com ele. Sim, falante. Né? E aí, a cabeça de porco fica... Aí a gente tem uma coisa meio psicológica, né? Porque ele fica vendo todas as pessoas que são contrárias a ele indo pra cima dele no meio da rua. Aí ele vê ele vestido de James Bond, ele luta com ele mesmo. É uma loucura, assim. Ah, então eu acho que vai perder... Assim, eu tinha gostado mais do primeiro, eu acho que do segundo. Mas eu não esperava que fosse seguir esse caminho tão conceitual, não. Já me deu uma desanimada, sabe disso. É, e acaba que só no sexto mesmo que volta pra... Que volta pro eixo, assim, de uma coisa mais normal, entre muitas aspas, uhum. Né? Porque... Ele sempre... acho que a mensagem da série nesse é que ela tenta dizer assim, que tipo, ele se sentia preso por causa da família, de não conseguir atingir o objetivo principal dele de ser um grande ator. E ele sentia que a família prendia ele, porque ele sentia que ele estava sempre tentando ajudar todo mundo, que ele não era bem visto... Que a família não reconhecia o que ele fazia. E aí o porco, na verdade, é meio como se fosse a consciência dele, né? Ajudando ele a se libertar dessas coisas. E aí, tipo, no último episódio, ele entende que, na verdade, a família não é a marra dele. A família é o que faz ele ser uma pessoa melhor. Oh. Né? O pai, a mãe, a irmã... Querido. E o primo, né? Que faz ele ser uma pessoa melhor. Aí ele vai lá, faz o teste de James Bond e ele passa. Olha aí. Né? James Bond. E aí a diretora pede pra ele falar a frase, né? Meu nome é Bond, James Bond. E aí a última cena da série, ele falando, meu nome é Chá. Aí ele fala o sobrenome dele. E acaba. Ah. E aí ele meio que fez o full circle, né? Ele se completou e entendeu que, tipo, o que ele achava que era a fraqueza dele que prejudicava ele, na verdade é a maior força dele. Ah, que é se importar com a família e a família. Fofo, né? Fofo. Mas é porque ficou uma maluquice inacreditável, né? É, eu acho que eu esperava pelo primeiro que ele seria um pouquinho mais maldoso, assim, no sentido de quando ele fez o negócio de aparecer na foto, né? Uhum. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais esperto, malicioso pra conseguir as coisas que ele queria. E acaba que depois ele fica muito bobão, né? Tipo, sendo humilhado por todo mundo. Ele é meio egocêntrico, né? Porque, tipo, depois ele fica lá querendo falar, fazer o discurso no museu, né? Aí o Rins Patel conta a história dele pras pessoas no museu e tal. E aí depois ele fica naquela de que não quer pedir desculpa pro cara do que ele quebrou o braço. Aí a ex-noiva dele escreve um artigo falando que ele, como um homem muçulmano e né, não branco, que ele tá querendo atender os padrões da branquitude e tal. Ah, aí ele vai atrás dela. Só porque ele é gostoso? É, babu! E aí ele fica nessa, ele vai atrás dela também, né? E aí ele é bem escroto com ela, assim, um pouco. Mas aí ele meio que vai dando uma desconstruída, assim, né? E o mais legal é que quem faz a voz do porco é o Patrick Stewart, né? Sim. Eu amo. Que é o Pigtree Stewart. Eu fiquei vendo aquela parte do podcast pensando assim, será que chamaram o Patrick Stewart só pra fazer voz? Será que é uma pessoa imitando o Patrick Stewart? E aí era ele dando voz a um porco, né? Pigzão, né? Pigzão total. E aí é isso, assim, não achei uma série ruim, até porque ela é super curta. Né, 6 episódios de 20 minutos é muito rápido. Uhum. Muito, muito rápido. Eu vi que é toda produzida por ele, né? É toda produzida por ele, e aí tem gente perguntando se vai ter segunda temporada, né? Mas eu acho que não, acho que fechou. Eu acho que fechou. A planta dele. Acho que o personagem conseguiu o que tinha se proposto, essa é a verdade. Não acho que tem motivo pra ter mais. Talvez tenha que fazer a segunda temporada da Vida do Porco, né? Ai, que ódio. Umas risadas assim, sinceras, sabe? Eu também. Esse primo dele do Uber, eu acho ele muito engraçado. Ele é engraçado mesmo. Sério, ele é muito engraçado. Ele fala de bonequinho dele, é um monte de piroca, que ele vai botar em cada carro da frota dele. Olha aí. Eu amo ele falando na história do James Bond, assim, mas você falou da sua altura? Eles sabem da sua altura? E eu falei, gente, o Riz Ahmed é tão baixinho assim, ele tem 1,70. Eu falei, não é baixo, não. É da minha altura. Eu amei quando ele falou assim, você vai na festa? Ele falou, vou. Ele, você vai levar alguém? Aí ele, foi. Ficou olhando pra cá dele. Tá, vai lá, tira esse tênis e bota um sapato, você vai comigo. Aí chega lá, ele tá de casaco, tipo... A festa toda formal e ele, tipo, de moletom, foda-se. Eu adorei a querida, não sei se é prima e irmã, que é quando tá a história do segurança na casa, ela fala, a gente vai ficar no hotel tantos dias. Ele, calma, você tá segura. Ela, eu não tô me sentindo insegura, não. Só que eu saio daqui. É prima e irmã, ela mesma, prima e irmã. Mas é uma série gostosinha de ver, acho que super vale. Né? Acho que vale. Vejam. E tem um Shusters bom depois, metade? Não tem. Poxa. Eu não acho que vale, mas tudo bem, vai de cada um. Xenofóbica. Amigo, o único momento que eu ri nessa série foi quando chamaram ele de Dev Patel. O resto. É que você tá acostumado com humor bagaceiro. Você não tá acostumado só com porque ele é paquistano, é isso. Eu gosto de humor de peido, né? Aí tem isso. É, né? Isso, exatamente. Mas vamos deixar a Inglaterra e vamos pegar um voo low cost pra Hungria, né, menino? Pegar um voo low cost pra Hungria pra falar de Lindas e Letais, né? Pretty Little. Aí, novo mousse do Prime Video, com um grandissíssimo elenco, né? Porra! Começando com Uma Thurman como Roberto Carlos do Balé. Uma turma? Né? Uma turma. E duas turmas. Temos Mad Ziegler, né? Ex-dançarina da CIA. Lana Condor, aí, né? Nossa Lara Jane. Millicent Simmons, né, de Um Lugar Silencioso. Avantika, né, de Meninas Malvadas, o musical. E a Iris Apatow, né, que só o fato dela ser Nepo Baby faz o nome dela aparecer em primeiro nos créditos. Que ridículo. Né, só o fato dela ser Nepo Baby faz aparecer o nome dela. Ah, só porque ela é branquinha. Só porque ela é branquinha, o nome dela aparece no primeiro dos créditos. Que loucura, né, cara? Mas e aí, Mandy Aguiar? Eita. Conta pra gente do que se trata esse filme glorioso. Graças a Deus, tem 1 minuto, 1h30 só, né? Um filme... 1 minuto. Jurei que ia ser história de 1 minuto, né? Ah, história de 30 segundos, né, menino? John Wick do balé. Eu amo muito. Primeiro tem que fazer um disclaimer aqui, não é a série? Que é um... Gente, é uma farofinha, tá? É uma pataquada. É um... 1h30 de uma ação furreca, mas é divertido. Sim, posso dizer, pelo menos isso. Depois me diverti. E o filme conta, né, que tem essa companhia de balé aí, as meninas que não, tem uma delas que não se bate muito, que eu não vou saber o nome da menina. É a Bones, né, que é a principalzinha. A Ziegler, né? E a Acia. É a Princess. Pois é, ela não é, ela é dessa companhia de balé, eles estão para fazer uma apresentação abroad, em Budapeste. Eles são Budapeste, do lado do nosso Airbnb. Do lado do nosso Airbnb, passamos na frente. Que Darlan fez a empregada da mulher ser demitida. Exatamente. Fez a mulher sair de casa com uma criança, meia-noite, no frio. E se ela tivesse grávida? Olha aí. Mas enfim, a menina, esse balé, né, tá aí incrível pra ir pra Budapeste. E tem essa menina que tá meio bolada com a dança dela, com as outras meninas da companhia, não quer ir e tal. A professora fala: vamos, menina, vamos lá, vai ser maneiro, vai ser bom pra sua carreira, sei o quê, vamos lá. Aí tá bom, então vamos pra Budapeste. Só que. Coisas acontecem, e aí... Eu achei que o motorista tava mancomunado com as coisas, mas nem era, né? Não. Menino, não. Foi só um acaso. É só o ônibus que é ruim mesmo. Exato. Foi só por um acaso que o ônibus quebrou bem ali. Coisas acontecem, e aí elas vão parar, o ônibus quebra, elas vão parar nesse bar. Rendezvous. Que é... um bar meio gótico trevoso, parece uma coisa meio... Você vê que tem uma coisa obscura ali, mas parece um bar europeu, gente. É um bar europeu, porque tem essa vibe de alguma coisa muito ruim vai acontecer aqui, mas... Não tem uma pessoa... Mais em Budapeste, né? Uhum. Não tem uma pessoa nesse bar que não tem cara de bandido. Exato. É sobre isso. Inclusive o garoto que tá cantando também na Corona Chega e tal. Exatamente. E automaticamente uma das meninas, que é a surda, né? Tem essa menina surda nesse plot. Safada. Já que fica... a irmã fala, me ouve. Né? Márcio Zanon do balé. Eu sou a Madzinha, porque eu sou a dançarina do grupo. Você que é a safada surdinha. Amiga, é impossível. Você entrou já caçando o macho pra beijar. PCD Forever, né? Entrei ali e já liguei o Grindr, né? É, safada. A menina com seu Grindr mental já parou e já falou: e, me deixa que eu vou. O Grindr de sinais, né? Mas pra gente ver, né, que quem quer se alimentar, a falta da linguagem não é uma barreira, né? Exatamente, amigo. De fome ela não morre. Ah, usa a língua universal, né? Exato. Sim. E ali ela já fala: me deixa que eu vou aqui ficar aqui vendo o show. Deixa que eu tô de bobeira, né? Eu tô de bobeira. E as outras meninas vão ali ficar pelo bar e tal. Tem a chata que fala: ai, não bebe, não fode, não faz nada, a gente tem apresentação amanhã, não sei o quê. Que é a irmã da surdinha, né? A irmã da surdinha. É a mais chata. E eu amo. E eu amo que elas se encharcaram toda, né? Porque caiu uma chuva violentíssima. E elas só tinham a roupa da apresentação pra colocar, né? Então elas colocaram a roupa da apresentação, sapatilha, né? Eu amo. Parecendo umas malucas no meio do bar. Elas vão fazer uma apresentação do outro lado do mundo, e aí elas não levam roupa. É. E eu tem nada na mala de mão. Com um homem com cara de sex offender, né? É. Exatamente. E aí, menina, eu não lembro como isso aconteceu, mas em algum momento a professora de balé morre. Morre não, ela é assassinada. É porque o chefão lá de Budapeste fica tentando dar um beijo nela. E aí ela fala que não. Ela toda dá um chute no saco, né, dele. Aí ele dá um chute no saco dela. E aí a gente achou que ia ficar por isso, né? Uhum. E ele deu um tirão na cara dela. Me lasca um tiro enquanto o Bono está indo lá dizer muito bem, professora, não sei o que. Aí de repente. Lacrou, lacrou! Humilhado, humilhado. Ai, que e aí o que acontece? Todas elas presenciam aquilo ali, e aí eles. Aí uma turma, que é a dona desse rendezvous. Do bordel? Do bordel. A dona Jura do bordel. Vamos prender essas meninas. Aí o cara falou: ah, não, vamos matar tu, não. Seis americanas somem aqui na porra do meu bar. Vai chamar atenção pra cá, não. Prende e depois a gente vê o que a gente vai fazer. E vamos tocar a vida aqui, gente. Tem as coisas aí pra fazer, as coisas pra resolver e tal. Gente, daí pra frente é um show da. Essas meninas tentando sair, né? Desse bordel, desse rendezvous. E elas começam a usar os passos de balé para lutar com esses bandidos molhados que trabalham. Eu amo! Quando elas colocam a coisa do. A lâmina do estilete na sapatilha, viado. Que mancha. Puta que pariu. Aí, cara, aí é o show de coreografia mal feita. Cara, e aí a gente descobre num futuro próximo que Uma Thurman era uma bailarina que perdeu uma perna. E aí ficou ela perneta por causa do pai do homem lá. O nosso Roberto Carlos. E depois a gente descobre que o pai do homem lá foi do. Do cara que ficou. Que era o dono do bagulho todo lá. Uhum. Ele que tinha cortado a perna dela. Bichinha. E assim, Uma turma tá num grau de caricatice que das duas. Nossa, ela... muito ruim, viado. Muito ou ruim. Ela não foi paga pra esse filme, ela fez um favor. E aí bom. Falou: ah, vou no foda-se. Ou ela tava tão afim de fazer essa caricatice que ela pagou pra estar nesse filme. E fazer isso. Eu acho que ela pagou. Pra... Acho que ela tava devendo favor pra alguém ali do filme. Dívida ela... de jogo. Foi. Porque ela tá muito ruim nesse filme. Muito ruim. Muito ruim. É impressionante. Muito ruim, né? E quando ela aparece de cara branca, gente? Toda. Meu Deus, parecendo uma palhaça. É. Mas assim, tirando as partes que é toda a dramatização ruim. Do negócio que são ruins, gente, as lutas são muito divertidas de assistir. Eu me. Tive um desbom de assistir as lutas. Sim. É porque assim, as partes dos bandidos conversando entre eles, eu caguei, mas quando as meninas vinham, entravam em cena. Gente, uma cortando a garganta dos caras com essa canavalha na sapatilha. E eu dava umas piruetas. E assim, a coreografia inteira era a luta, gente. Vocês não estão entendendo. É muita farofa. E é curto, é um filme curto, né? Então, assim, não é que. Eles ficam requentando a farofa pra poder te prender ali, sabe? Uhum, é muito sim. Tranquilo de ver. Pô, muito legal. Eu me diverti hoje. E assim, com o final do filme, eu me arrisco a dizer que dá pra fazer uma sequência com Uma Turma fingindo que, não, que morreu, né? Que ela, as pessoas acham que ela morreu, ela volta e ela comandar as bailarinas e atrás de caçadores de bailarinas, né? Ia ser... Você vê que o filme é cretino quando elas saem todas cagadas de sangue, morta, e vão se apresentar como se fosse nada. Nada. Nem tomaram um banho, nem nada. Eles entraram pelo teatro afora e foram. E o público normal, né? Não, e eu também amo, né? Porque tinha vários carros lá e elas decidem ir de motocicleta, como se todas soubessem pilotar moto, com certeza. Com certeza. É, pra ser bailarina tem que saber pilotar moto, pô. Motoqueira, porra. Motoqueira. E esse plot da menina surda é muito bom, gente, porque todo o rendezvous acontece do assassinato e ela é presa e não sei o quê. E a menina, né? Eu não ouvi nada, você ouviu? Primando, primeiro chupando a língua do menino. Ah, depois, a banda ali no canto. Depois sentadinha comendo pipoca lá no quarto de Uma Turma. Exato. É isso. Como se ela, enquanto bailarina surda, não soubesse ouvir o ambiente sem ouvir, né? Amiga, mas pra ouvir, pra ouvir a música ela consegue, mas pra ouvir o tiro, tudo tá rolando, ela fingiu, né? Ela fingiu muito, que ela queria era o macho. Ela tava nem aí, que foi assassinada, que não sei o quê. e bababá, e que depois descobriu... Matou que... mesmo essa velha, tava na hora. Tinha um cara que ficava desmembrando as pessoas que eles matavam pra poder sumir com o corpo. Ai, que nojeira, gente. Olha, é cada gore que tem esse filme. Tem uma cena de uma... A menina, ela é dopada, ela é drogada, quando ela é presa. Aí quando ela acorda, ela vomita, aí vomita na mão da garota, que fica tentando ajudar. Ai, sabe, uns gore assim que eu não precisava. E eu tenho muito nervoso dessas coisas de, ai, tirar unha, tirar dedo, não sei o que. Ai, nossa. E ela foi tirar a unha da... Foi torturar a Cia. Ele foi começar a arrancar a unha do pé. Ela falou assim, você não tá fazendo nada porque eu arranco minha própria unha. Ai, sua que bailarina! Tu acha que tirar a unha do pé pra mim é uma terça-feira, meu amor? Eu, hein? Tá tranquilo. Mas aí depois ele também deu um socão na cara dela que deixou ela 3 dias desacordada. É isso. Então, né? É sobre a barra de ser uma bailarina sequestrada em Budapeste, esse filme. E é muito divertido, realmente. Ah, me diverti muito assistindo esse filme, principalmente as cenas de luta. Foram sim, passa rapidinho boas. Também. Uhum. Ah, muito legal. Faltou uma pessoa nesse filme, Amanda. Quem? Chloe Sevigny. Sim, porra, aí. Um espetáculo. Que ela vai ser no segundo, que a gente vai descobrir que ela era uma irmã de Uma Thurman. Tamo. Que tem as duas pernas. É isso. Vai esfregar na cara dela que tem perna. Exatamente. Né? Eu achei muito legal. Muito legal. Muito legal. Divertido, né? Já a última pauta desse programa, eu não sei se agradou a todos. Pesou. Eu achei que vocês iam gostar muito, eu ia ser só eu recalcado. Amigo. Porque temos certeza de que algo horrível vai acontecer. Aconteceu, né? Horrível. A gente assistiu essa série. Entregou horrores. Horrores mesmo, né? Sim. Série produzida aí pelos irmãos Duffer, né? Criadores de Stranger Things. E aí venderam como se a diretora de Bebê Rena fosse dirigir todos os episódios, né? Ela dirigir, sei lá, uns 3 no máximo, né? Amo. E aí, assim, ela é bem feitinha. Não tenho nada técnico pra reclamar dela, não. Não, ela é super bem feitinha. É. Só o resto, né? Só o roteiro. E aí a gente tem... Adam DeMarco no elenco, né? Jennifer Jason Leigh, que tá sempre me assusta com aquela cara deformada dela de plástica que ela tem, né? Temos a gloriosa menina que sempre morre nas séries, gente. A coitada. Temos várias. Não, é que ela sempre morre nas séries que ela faz. Que é... Aí, todas as séries do menino lá, do Mike Flanagan. Né? A Vitória Petretti. Vitória Pedretti. Exatamente, Vitória Pedretti. Ah, ela tá, né? Tá, ela tá no episódio do Flashback. Ah. Ela é a mãe da Rachel. Mãe da Rachel. E aí a gente tem Camila Moroni fazendo o papel de Dua Lipa. Né? Ai, meu Deus. Que ela tá igual a Dua Lipa. Tá mesmo. Série. Cara, eu acabei vendo toda, né? Eu acabei vendo a série toda. Mas podia ser um filme de 1h20. Opa, demais. Né? E aí eu queria que Leozzi contasse pra gente do que se trata Algo Horrível Vai Acontecer. É, diferente de vocês, eu não vi toda, né? Eu vi do primeiro ao último, então... Vou falar o básico. Do primeiro e último. Completo. Do primeiro e último, né? É, do primeiro ao último. Olha aí. Uhum. Eu falei que eu vi algum outro? Não. Menina, Algo Horrível Vai Acontecer, né? Começa com um flash forward, né? De um casamento muito sangrento. Eu acho que, inclusive, eles desejaram muito fazer o casamento sangrento deles, né? Do cópia do filme. E aí a gente volta para um passado, alguns dias antes do casamento, né, que é justamente o casamento de Rachel, nossa Camila Morone, e Nick, que é Adãozinho de Marco, esse lindo. Eles estão ali a caminho da família dele, né, que vai, essa família muito unida, muito oriçada, que vai recebê-los para todo esse trâmite de, ensaio do casamento, não sei o quê. Olha a saga americana. Exato. E aí, já nesse caminho que eles estão, bagulhos sinistros começam a acontecer, né? Uh-huh. Bebê esquecido dentro do carro. Aí essa mulher, vixe, peraí que eu vou ali pedir ajuda. De repente passa por um homem, um careca sinistríssimo. Daqui a pouco chega num banheiro, o banheiro tá todo fudido, todo lascado, todo ensanguentado. Eu falei, gente, que porra é essa? Não. E, inclusive, eu comecei a ver a série, eu achei que ela não era Sobrenatural de Almeida. Eu achei que era uma série de, tipo, intuição, né, de algo ruim. E aí, logo no primeiro, já mandaram pro caralho e falaram assim, não, é Sobrenatural de Almeida mesmo. É isso. E aí, conforme Rachel vai, né, tentando... Aí ela encontra esse homem, né, que mais tarde a gente vai descobrir que é o testemunha. E não, e o Rachel tá a série inteira assim. Alguma coisa está estranha, hein? Ansiosa, né? Eu falei, pra quem tem ansiedade, essa série é... Alguma coisa estranha, hein? E ela tem tanta ansiedade, gente, que antes de transar ela tem que entrar numa caixa, num caixão. É, viado, eu não entendi nada. Até agora não tem, né, explicação. Quando colocou do ali pra dentro do caixote, eu fiquei, mas, gente... É tipo uma... É tipo aquele processo do abraço. A máquina do abraço. Quando a pessoa fica muito ansiosa, entra em algum lugar apertado, isso vai diminuindo a ansiedade, porque ela se sente abraçada. Acho que é uma coisa assim. Já a Milena não ia querer entrar nele. Olha aí. Mas funciona. E aí, com toda essa ansiedade que o Rachel tá sentindo, ela encontra esse velho, um velho sinistríssimo, e ele fala assim, ô, Rachel, tu tem certeza que tu quer casar com o Nick? Uhum. Ele fala assim, te conheço. Eu não queria saber se ele é tua alma gêmea. Tu pode me dizer? Ela fala assim, não vou te dizer porra nenhuma, me deixa em paz. É isso, carne e sai, alma gêmea, né? Aí, né, passa por essa situação difícil e tal, vai encontrar a família de Nick. Família de Nick não tem um normal, gente. É assim, uma competição realmente de quem é mais creepy, mais sinistro. Nossa, porque... o socão que eu queria dar na cara daquela Porsche, a série inteira. Então, Porsche já chega falando pra ele assim, pra Rachel assim, Rachel, irmão de Nick, Jules, né, que eu não aguento um homem chamado Jules, gente, eu acho Jules um negócio... Jules é assim. Poxa, que absurdo. Ah, Jules, quando era pequeno, ela começa a contar uma história como se estivesse contando um negócio de terror em volta da fogueira. Sim. Uhum. Ele tava indo ali, né, andando na florestinha, indo fumar com os índiozinhos. E ele achou um homem abrindo as mulheres de dentro pra fora, fazendo um diabo, não sei o que, Jules nunca se recuperou. Aí o Rachel fica assim, ah, que legal, né? Que história bacana de ouvir, assim, do nada. E aí Nick fica assim, né, menina, para de assustar minha noiva. Sim. E aí ela vai conhecendo o resto da família e tal, vai se habituando. Um pior que e esse primeiro episódio é esse grande vem aí, a série inteira, né, esse grande vem aí. Acho de que algo horrível que vai acontecer. A gente ainda, até o quarto episódio, a gente ainda fica achando que a família é muito estranha e que realmente alguma coisa vai acontecer com ela. A gente tá na cabeça achando que dela. Algo estranho vai acontecer, né? Exatamente, porque tudo leva a crer que a família tá fazendo um ritual e que ela faz parte vai se ritual. Fuder. Ela vai se fuder. Então você fica ali acompanhando ela o tempo inteiro, achando, meu Deus, mulher, sai daí que você vai morrer. Sai daí, você morre. Ele morre. Só que aí no quarto episódio, é o fatídico episódio em que ela vira pro Nick e fala, vamos embora daqui, a sua família quer me matar. Ele fala, que isso? Para de ser doida. E aí, ele fala... É porque é tudo muito estranho, né? Porque que somem com o vestido dela... Aí fica a mãe com cara de doida lá. Ai, usa meu vestido. Aí outra fica cortando o negócio. Ai, usa meu colar. Ai, porque pra você saber se a pérola é de verdade, tem que morder. E se não mexer, se for molinha, né, igual a Lani, é pérola falsa. Eu amo mole. Recebe um convite escrito, não casa com ele. Uhum. Então, tipo assim, ela acha que alguém tá tentando mandar um sinal pra ela e tal. E aí... Ela senta pra conversar com todo mundo e aí o patriarca lá resolve contar, falando, beleza, a gente tem uma coisa pra falar, a gente tá escondendo alguma coisa, mas não tem nada a ver com te matar, ninguém aqui quer te matar. É e isso. Aí o segredo era que a mãe tá em estado terminal e que tem poucos meses, semanas de vida, sei lá, e eles resolveram fazer, sem comunicar os noivos... Fazer dessa festa de casamento uma festa de despedida dela. Da família, dos amigos e tudo. Ela queria... Porque eles querem. Exato. E o Nick era o único da família que não sabia que a mãe estava morrendo. Eu tinha esse plot também. E ela, nesse episódio também, ela descobre que o Nick, sem contar... A Rachel, né, descobre que o Nick, sem contar pra ela, convidou o pai dela pro casamento. O pai que ela não fala, que ela é brigada com o pai dela. E aí ela já fica putaça com isso. E aí, nesse ponto de virada, é que o barraco desanda assim, ele vai... A série sai rolando barranco abaixo, porque vira uma correria desatada, porque vira chave pro sobrenatural. Depois que a gente já sabe tudo do natural, a gente entende que existe uma maldição que acompanha a Rachel. Como que a gente descobre isso? O pai dela, né, vai pra lá, pra ir pro casamento e tal, um monte de coisa estranha acontece. E ela descobre que a casa do pai dela, e que o pai e a mãe viveram ali e tal, quando ela nasceu, era ali, tipo, a 500 metros da casa do noivo dela. E aí... How convenient, né? Porra! E aí ela descobre que o Sorry Man, que é esse cara da história aí do Jules... Do Jules? Era o pai dela, porque Jules, né, quando foi fumar com os índiozinhos, achou a casa do pai dela. E aí, quando o pai e a mãe dela voltaram do casamento, ele tava lá dentro da casa, né, avulso, ele se escondeu embaixo da cama, e a mãe dela começou a ter uma hemorragia bizarra com ela dentro da barriga dela. Tava grávida, né, dela. E aí o pai, desesperado, vendo a mãe indo embora, ele rasga a barriga da noiva e tira a filha. E ele fica, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, porque, né, tá rasgando a mulher toda pra tirar a criança viva. E aí o garoto fica traumatizado com essa porra, tipo, que tem um serial killer que fica matando as vítimas e falando, I'm sorry, I'm sorry. Eu adoro, Mandy, que assim, eu vi vários especialistas, analistas de trauma, né, falando sobre essa série, que as pessoas inventam, e eu falo assim, ah, gente, é muito comum uma pessoa que passa por uma experiência traumática dessa... inventar uma versão mais tranquila, mais lúdica do que aconteceu para sua cabeça suportar a lembrança. Beleza. Aí eu falei, ah tá, então em vez de da pessoa pensar que era alguém em luto pela morte da esposa, ele preferiu criar um serial killer que abre corpos de várias mulheres. Ah, bem mais tranquilo, você não acha? É, porque assim o trauma fica mais de boa, né? Exato, eu acho. Eu acho que, assim, se ele tivesse um trauma nesse nível, ele nunca mais ia querer voltar nessa casa. Né? Começa por aí. E aí, ele tem um filho também, menininho, bonitinho, que é super assustado por essa história, enfim. E aí, essa menina, Rachel, o pai dela vira e fala, olha, você não pode casar com ele, não casa com ele, e ela não entende por quê. E aí, eu não sei se eu fui lavar a cozinha nesse momento, eu não lembro o que aconteceu pra Rachel chegar no bar que ela tava, que ela encontra o cara, o velho. É porque ela sai lá porque ficou o pai dela tentando tirá-la de lá, o Jules falando que não, que não, que não, que não, e aí ela deixa os dois lá sozinha e sai em direção ao bar. Sai avulsa, né? E aí, lá no bar, ela encontra esse cara, uma figuraça, e eles começam a conversar, acho que ele fura a perna dela, não tem um negócio assim. Ele enfia um garfo na perna dela como reparação pela chave que ela enfiou na mão dele. É, lá no início do no primeiro episódio. Faz a tia Milena, né, um garfo desse tamanho. Um garfo desse tamanho. E aí ele conta pra ela o seguinte, ó, na verdade, quando eu te perguntei se você tinha certeza e tal, era porque você vem da mesma linhagem que eu, ou da noiva dele, não lembro, e você tem uma maldição que tá passando de geração em geração, que é a seguinte, você só pode casar com a pessoa que você acredita ser a sua alma gêmea, e a pessoa também tem que acreditar que você é a alma gêmea dela. Vocês dois têm que ter essa crença mútua. Consentimento, né? Exatamente. Tadeu não tem consentimento. Se vocês casarem e um dos dois não acreditar, você morre de hemorragia, igual a sua mãe, né? Ou seja, a mãe não acreditava. E ela não sabia que a mãe tinha morrido assim, né? É, ela não sabia. Acho que nesse momento, ela não sei se ela já sabia... Eu acho que o pai inventou uma história pra ela, ela vai descobrindo no decorrer da série. Ah, sim, não, mas eu não sei se já teve essa revelação. Bom, enfim, não importa, né? Mas assim, aí ela fala, aí ele fala, se você, agora você chegou até aquela, não, então é só não casar, eu posso simplesmente desistir. Não, se você desistir, quem vai ser amaldiçoado vai ser a família do noivo, e aí vai passar para os descendentes dele. A linhagem dele, se fuder. A linhagem dele. Essa maldição, eu achei bem, bem bobo, tá, a história toda, mas assim, a minha pergunta principal é, ah, você tem um plano de casar, e aí se você desiste, você passa pro outro. É a partir do momento que faz o noivado, é só dizer assim, ai, meu amor, pensei em casar, será? Tipo assim, que momento, sabe, como que o espírito definiu a regra, o contrato? Então, o contrato é, se você fica noivo, entendi, já triga, entendeu? Já triga a maldição. Se ela passasse a vida inteira, ele inclusive fala isso, você podia ter passado a sua vida inteira namorando com ele e, é, e nada ia acontecer, mas resolveu casar, aí, é isso. E aí, quem não ficar noivo ou não quiser casar nunca, aí não vai fazer ter esse efeito. E pra mim, gente, já perde o sentido aí. Porque não, uma pessoa só não ter casado, todo mundo casou na linhagem dela. Assim, uma pessoa só não ter casado já ia estancar ali o bagulho. Pois é, ninguém. Ou então todo ninguém foi avisado antes. Mas aparentemente só a tia avó dela, né? Que foi onde casou e não morreu. Aí começa o trelelê. Porque ela tem uma ideia genial. Ela fala assim: eu vou entender como essa maldição funciona olhando o histórico da minha família. Aí ela vai pra biblioteca da cidade. Eu vou invadir o cartório. Exatamente. Roubar todas as certidão de nascimento e falecimento. Né? Exatamente. E aí ela acha uma tia dela que casou e morreu no mesmo dia, não foi? Uma coisa assim? Foi. Casou e morreu no mesmo dia. Ela falou, opa, essa aqui é... Ela caiu na bait. Essa aqui vai ser a que vai me falar. E aí ela tava com a cunhada, né? Que ela levou a cunhada de bucha. A cunhada, mas... Como que ela vai te falar? Não, ela vai me falar. Mas ela morreu, viado. Não, mas ela vai me falar. O que que ela faz? Ela volta pra casa. Na despedida de solteiro dela, ela falou, gente, tem uma brincadeira aqui pra gente fazer agora. É, tábua ou Ija? Falei, ai, gente, não acredito. Não. Aí eu já tava muito puta. Essa hora eu já tava muito puta. Aí ela vai e invoca lá a tia maluca. A tia entra na Porsche. Ih, nossa, quebra o nariz da Porsche. Quebra o nariz da Porsche e tal. Mas a tia. Aí eu me senti recompensado, tenho que dizer. Sim. Mas ah, a meu tia pai não me deu uma Porsche, né? Quê? Olha aí, não me deu um Porsche. Mercado Livre, eu quero um Porsche. Aí, mas uma coisa a tia fez pra ela: ela falou assim, olha só, não deveria, mas vou te ajudar. Faz o seguinte: você bota a sua mãozinha na sua bunda, que vai sair do seu cu uma porra de um livro. Que vai ter uma poção ali pra você beber e que vai quebrar a maldição. Porque assim, meu Deus do céu, se tinha uma porra de uma poção que a véia... Cara, foi muito tirado do cu. Foi muito tirado do cu. Aí ela acha a porra do livro. Mas o pior, né, é que esse livro aparece no, sei lá, no primeiro ou no segundo episódio, em cima de uma mesinha. Eu vi isso. Olha que ódio. Aí ela fala, vou fazer essa poção aqui. Chama Júlio, chama a mulher de Júlio e fala, ó, eu vou dar meu jeito. A única coisa que a gente precisa garantir é que esse casamento vai acontecer. Porque várias coisas acontecem. Vitória fica muito ruim, quase morre. Aí não sabe se vai, não quer mais fazer, a família não quer mais fazer o casamento porque ela tá morrendo. Só que agora tem que fazer. Ela conta toda a história pro Nick e ele não acredita, obviamente. Quer dizer, ele fala, ah, eu acredito em você, mas ele leva para um lado meio filosófico da parada. Assim, tá bom, vovó, vai deitar. Tá lá. É porque você fuma muita maconha, filha. Aí tá, o negócio não tá funcionando mais, porque ela fuma mesmo. Essa, todo dia, mas eu acho que faz parte também do coisa da ansiedade dela. Mas enfim, ela... É, mas ela fuma todo dia, 30 anos, e não é viciada, né? Não é viciada, exatamente. Aí ela pega a poção pra fazer. O que que ela tem que fazer? Ela tem que juntar uma coisa vermelha emprestada... Ela tem que ter uma coisa viva, uma coisa morta, uma coisa da mãe do noivo. Eu acho que é isso. E uma coisa da mãe do noivo. Então ela pega um negócio emprestado vermelho de Porsche. Ela pega uma coisa viva, o leitinho de Nick. Uma coisa emprestada, não. Ela pega o sangue do nariz de Porsche. De Porsche, exatamente. Mas é vermelho, é emprestado. Não deixa de ser emprestado, né? Exatamente. Ela pega a porra de Nick com uma coisa viva, que também não faz o menor sentido, né? Porque a porra morre em... Mas porra é viva? Deveria, né? Mas morre em segundo. E a cena dela coletando do meio das pernas aquela porra de cena, assim, totalmente desnecessária. Ai, que delícia! É isso. E a coisa morta é ela arranca um dedo do pé, enfia na poção e corta o cabelo da véia e bota na poção também. E, tecnicamente, é tomar a poção e correr pro abraço. Porém, ela decide o quê? Não tomar. Depois de ter arrancado o próprio dedo do pé. Eu fiquei muito maluca com isso. Ela simplesmente fala: eu acredito que ele é minha alma gêmea, não vou tomar essa merda. Vou na cara e na coragem, na força do coração. Porque... Mas podia tomar mesmo acreditando, né? É a árvore, por garantir, já arranquei meu dedo do pé, viado. Pelo amor de Deus. Ela vai. Se fosse assim, não vou tirar o dedo, então acredito, beleza, mas já tirei. Agora bebe, no máximo você vai ter uma caganeira. Porra, pelo amor de Deus. Nisso tudo, gente, a festa tá acontecendo, tá? A cerimônia não aconteceu, mas tá bombando já. Convidados chegaram. Isso tudo foi no dia do casamento. No próprio dia do casamento. E ela, sem se arrumar, ela de moletom, andando, mancando, sem um dedo, e falou, não vou tomar esta merda. Eu gosto que a pessoa que faz a sinopse da Netflix, ela é muito cretina, porque a sinopse desse episódio da poção é bem assim. Falta uma hora para o casamento e Rachel precisa desesperadamente de uma bebida. Uma bebida. Parece que ela sentou assim, garçom. Por favor, me dá um vinho. Traz. E aí, a festa rolando loucamente e ela fala, agora eu vou botar o vestido e aí a gente volta para a cena do primeiro episódio lá, dela entrando no altar e papapá. E aí, chegou lá, vamos fazer nossos votos? Vamos. Ela faz uma belíssima declaração de amor para a Nick. Porra, ela faz um textão assim, Velho Porra. Testamento inteiro. Sim, 5 minutos de votos. E aí ele fala assim... É, então, minha vez, muito né? Muito bonito. Muito bonito, pena que eu te conheço. Mentira. Ele fala... Então, bacana, só que eu acho que a gente está sendo obrigado a seguir. Você mesma falou que você não queria casar. Você sempre falou que você não queria casar. Eu acho que eu tô te empurrando pra isso. Eu acho que a minha família te pressionou com essa história da minha mãe. Eu acho que a gente não deveria começar a nossa vida assim. E ela assim, com a cara de... Que você tá fazendo, animal? Pelo amor de Deus, a gente precisa casar hoje. E aí ele fala... Acho melhor não, porque vai ser melhor pra nós dois. Ela não viadou. Eu vou morrer. A gente precisa casar. Não tem como a gente não casar. Todo mundo vai morrer nessa galera. Mas se ela não desistisse ali... Não era só a família dele que ia se fuder e ela ia ficar de boa? Ela Sim. ficava de boa, exatamente. Ela tava fazendo isso, mas por ele. Por ele. Por ele. Porque se alguém fosse fuder, ele era ela. Uhum. E aí eles saem da cerimônia e vão ter uma DR que dura 45 minutos. Porra, bicho, é muito demorado. Assim, eu até... Eu tava vendo críticas sobre essa série... E eu concordo que tem até um subtexto interessante ali, de tipo, das incompatibilidades dele realmente não acreditar nada em nunca que ela disse, né, de coisas que vão além do terror. Mas eu acho que é muito chata essa discussão deles. Muito chata. E aí eles ficam... Porque vai, volta o povo dançando e o careco olhando pro povo com cara de mega Eve, e eles blá, blá, blá, blá, blá, blá, não para um segundo. E o careca só olhando o relógio, porque... É, o Diplo, né? O velho não faz nada. Pois é, tinha que acontecer até o sol se pôr, casamento. Senão o barraco ia desandar. E aí, eles continuam discutindo, e ela, vamos casar, pelo amor de Deus, não sei o quê. E ele dando todos os motivos do porquê eles não poderiam casar. A família já entra no quarto e fala, pelo amor... Porque o irmão é o que mais acredita, né? Júlio. O Júlio fala... É, afinal, né? Tudo que ele até já passou. Ele viu a mulher se desmanchando toda em sangue, né? Exato. E aí ele falou, cara, só vamos. E Nick só muda de ideia quando a mãe dele, morta já, viva, vira pra ele e fala, meu filho, casa. Vamos fazer logo. Ah, gente, sério, a cena muda em, sei lá, 4 linhas de texto. Eles estão ali discutindo, a família insistindo, ele falando não. A mãe chega e fala, ah, meu filho, por favor, casa. Ele, bom, tá bom, vamos lá, vamos casar. Aí o que Rachel fala? Não, agora quem não quer sou eu. Aí eu, ai, putaria do caralho. Ela, não, agora eu também não quero, entendeu? Também não, porque você mentiu pra mim, porque você também não quer, porque você não acredita. Aí ele, não, eu acredito que você é minha alma gêmea. Ela, não, mas agora eu não acredito mais. Agora eu tô... Falei, puta merda. Aí o que aconteceu? Deu o pôr do sol, eles... A família dele inteira do casamento começa a se esvair em sangue. Aí é o que eu falei, é o casamento sangrento, né? Que é o povo explodindo no final do filme. Exato. Saindo pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, pela boca, pelo cu. Aquele monte de gente tendo hemorragia. E isso também, pra mim, foi uma coisa que não ficou claro. Porque, pra mim, era só da linhagem dele pra frente. Mas, aparentemente, todo mundo da família que não tinha certeza de ter casado com a sua alma gêmea, começou a explodir. E aí, cara, aquele gore maravilhoso. E o que aconteceu? As pessoas da família mesmo começaram a explodir. Até Porsche, que tinha casado com um homem avulso de Vegas, começou a explodir. Que não era uma gêmea, né? Exatamente. Nick, no final das contas... Mesmo tendo feito um casamento rápido, fake ali no desespero, porque viu que tava todo mundo explodindo. Não explodiu. Só fudeu a gloriosa Dua Lipa. E mais, Dua Lipa explodiu. Porque ela eu caí aqui bem na hora que a Mandy tava questionando o que eu queria perguntar, que é... Aí a família dele, inclusive os velhos, né, começam a sangrar junto, tipo assim... Nem maldição vai pra cima? É, então, vai... É que tá. Não faz sentido isso, gente. É toda a linhagem, né? É, todo mundo vivo, porque assim, não, quando fala linhagem, pra mim era deles pra frente. Exato, eu pensei assim, os filhos dele, né? Exato, os filhos dele, ou até assim, a família, tipo assim, os irmãos, né? Até ali eu acho que. Porque você começa a pegar, inclusive, agregado, né? Tipo assim, marido da tia, sabe? Tipo, não faz sentido isso pra mim. Exatamente, cara, tem uma mulher que liga pro marido e fala, o que que tá acontecendo com a sua família? Aí o cara no celular começa a ter hemorragia na casa dele, tá nele. Então assim, é todo mundo mesmo. E aí, qual que é da parada? Assim como esse cara, esse observador, ele é testemunha de todos os casamentos, fez parte da maldição, né, porque ele deixou a noiva no altar. E aí ele ficou imortal, ele tinha mais de 200 anos, sei lá. E, enfim. Nossa, imagina que cena horrível, né? Tem que ficar indo só em casamento toda vez. Nossa, eu odeio casamento, então pra mim isso aí é um purgatório. Mas aí ele, finalmente, a morte vem buscá-lo, depois desse evento. E aí a nossa gloriosa Rachel passa a ser... Assume o lugar dele. A observadora. E aí, dito isso, galera, aí o final é isso. Ela indo embora. Ele tem uma cena dele agarrado num ursinho e ela dizendo, ai, quero pegar tal coisa, e ele olhando pra ela assim. Ai, nossa. E aí ela pega a chave do furgão lá da picape lá do cara e vai embora da picape do homem. Dito isso, gente, a série era muito promissora pra mim. Eu fiquei realmente interessada. Eu achei que a série, ela é muito bem feitinha, ela tem os jump scares certos, ela faz o mistério na hora certa e tal. Mas, depois que entra a parte sobrenatural, ficou uma parada tão difícil de comprar, que pra mim a série ficou ruim. Eu não tenho como dizer que essa série é boa. Porque aquele sobrenatural quase infantil, né? Tipo assim, ai, uma maldição da morte criou um pacto com... E aí a maldição vai mudando os termos conforme os roteiristas querem, porque sim. Exato. Eu acho que tinha que ser uma coisa que deveria ter sido apresentada lá no início. Uhum. E a gente ia acompanhando como que ela, antes do casamento, estava lidando com o fato de ter dúvidas se ele era ou não era o grande amor da vida dela. Tem esse subtexto que é interessante realmente. A série é uma série que fala, é um terror romântico. Fala mesmo sobre vida dois, sobre diferenças, sobre quanto você conhece a pessoa que você está se propondo a ter uma vida inteira. E eu acho essa parte interessante, assim. Sim. Mais do que o sobrenatural que eles fazem. Que é isso, você pedir pra pessoa assistir 4 episódios, como você falou, que é do começo, né, antes de vir a virada, achando que a série não é isso. E aí, de repente, vi esse plot de filme de terror, assim, sendo que antes a família dele era toda creepy, toda bizarra, e no final eles não eram nada, eles só estavam, né, escondendo uma velha doente. Eu acho chupesta, sabe? Acho que você... A velha tá quase morrendo, do nada a velha já tá ótima, linda, maravilhosa, maquiada. A festa. A própria Fernanda Montenegro em Bandidos Velhos. Pronto, viado. Isso tudo, assim, deixou. A minha suspensão de descrença foi pros caralho, assim, né? Nessas horas todas. Então, infelizmente, ela poderia ter se aprofundado em coisas que deixou muito pra lá, tipo o fato da menina realmente ser paranoica. Tem uma hora que ela fala: eu sou paranoica. Eles se conhecem no aeroporto, quando ela acha que ela vai entrar no avião e o avião vai cair. E ela não quer viajar. E ela tem esse lance do caixão, ela tem a dependência crônica da maconha, e, enfim, problemas de intimidade. Tudo isso é tratado de uma forma muito corrida, para ter um episódio inteiro, por exemplo, deles fazendo terapia coletiva. Olha! Tipo, que ela é terapeuta, ainda tem essa. Ela é terapeuta. Aí ela, quando ela vê todos esses problemas da família acontecendo em volta da morte da mãe, ela resolve reunir todo mundo e falar: vamos fazer uma sessão de terapia coletiva. Aí eles começam a falar de problemas de relacionamento, de ela tem preferência pelos filhos, por um filho do outro e tal. Tem também uma parte da caçada também, chato pra caralho, que o pai leva os filhos pra caçar e os dois ficam brigando. Que minha mãe gostava mais de você, que meu pai gostava mais de você. Ah, nossa, sabe? Tipo, foda-se. E a maldição correndo, solta, a mulher desesperada e eles ali tratando assunto de família. Então, a série não decidiu o que, que ela queria fazer. Ela quis fazer tudo ao mesmo tempo. E aí ficou um negócio muito louco. E, sinceramente, pra mim, não serviu. Camila Morrone, você é a mulher da minha vida. Eu vi essa série inteira por você. Agora, assim como eu vi Daisy Jones and the Six também, inteira por você. Também quer outra série, qualquer coisa. Porra. Mas é isso, no, assim, mirou no Mansão Rio, como eu vi, teve gente no YouTube falando. É o melhor terror da Netflix desde Mansão Rio. Olha! Juro por Deus. As pessoas se passam demais. Cara, mirou no Mansão Rio e, sei lá, acertou no Casamento Sangrento. É mais fácil daquela Mansão Bly, que era chata, né? Pois é, ou isso, ou na Mansão Bly, que era sobre amor no final das contas. Ou aquele de jovens, né, do Mike Flanagan. Nossa, é, do internato. É, não sei o que do... Não, eu ia falar Rua do Medo, outra parada. É Clube do Medo, clube do, sei lá. Era algum clube. Um clube aí. E eu, é isso. Eu simplesmente fiquei muito revoltada. As meninas tiveram que me aguentar no grupo todo lugar. Porque eu estava... Do lugar do, não, do nosso grupo, porque eu estava muito puta, porque eu criei uma expectativa. E fiquei frustrada. Enfim, é isso que eu falo, essa série. Faz parte, né, Minka? Faz parte. Uma pena. Eu pulei do primeiro pro último porque eu tava com essa sensação de que eu ia odiar muito. E aí, realmente, quando cheguei no final, eu falei: ah, tá. Mas foi muito a tá. Foi muito a tá. E aí eu vi algumas pessoas falando assim: ah, mas por que que tinha um bebê perdido no começo? Povo, ah, porque o velho, a testemunha, queria espantar ela do casamento. Então já queria botar umas coisas erradas. Eu falei: ele podia já ter contado da maldição no primeiro dia também, né? Né? Eu acho que ele, assim, né? Logicamente, ele tinha um interesse de que as coisas acontecessem dessa forma, porque ele queria morrer, ele não aguentava mais. Então, pra ele, seria interessante que o casamento não acontecesse. Mas ele podia ter sido mais enfático, né? Tipo assim, esperou tanto tempo. Mais direto, né, amiga? Um pouquinho mais direto. Eu achei, uma única coisa que eu achei bem legal... foi que o Jules não morreu, né, a mulher dele. Não, porque a mulher dele era a alma gêmea dele mesmo, né? Exatamente. E eles estavam se divorciando durante a série inteira. Eles estavam pra se divorciar. Ela fala: por que você não assinou o divórcio? E ele insistindo nessa. E várias vezes na série ele fala: eu casei com o amor da minha vida. E a mulher dele era ex de Nick. Da tia Explode. Que ele roubou a mulher do Nick. Nick não foi no casamento dele porque tinha raiva e blá blá blá. E no final das contas, Jules não morreu. Porque Jules realmente amava a mulher dele. E a mulher dele amava Jules. E cara, tem uma cena aleatória de Camila Morrone pegando a mulher de Jules. E o que chupa tá bem gostoso. O que tá acontecendo? Cara, sério. Não dá. Não dá pra defender essa série. Desculpa, gente. Eu defendo ela até o quarto episódio. Depois, pra mim, acabou. Depois, ficou com Deus, né? Com Deus pra caralho. É sobre isso, né, meus amigos? It's about. Exatamente. Ai, ai. Mas vamos para comentários, então? Vamos para comentários aqui da nossa última edição 490. Né? Falamos aí de emergência radioativa, de voadores de estrelas. Inclusive, vou ver da voadora de estrelas esse sábado, hein? Olha aí! Indicação de vocês, hein? Você não gostava, querer meu dinheiro de volta, hein? Nossa, eu vi um threads de devoradores de estrela, que foi uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida. Eu tô procurando aqui pra compartilhar com vocês. Mas também você fica nesse submundo do threads procurando umas coisas ridículas. Pois é, amigo. Olha que a merda que a pessoa falou. Devoradores de Estrelas tá fazendo tanto sucesso porque, além de ser um filme muito bom, ele é inerentemente conservador. Reforça valores tradicionais universais. Gente. Assim como Interestelar, do mesmo gênero, é um filme branco, eurocêntrico e baseado no livro de um autor abertamente de direita e anti-woke. Não à toa, a esquerdalha lacradora está se mordendo com o sucesso. Assim como se morde até hoje com os fãs de Interestelar. E aí eu fiquei assim, mas gente, eu nunca ouvi ninguém falar mal de Interestelar porque é de esquerda. Nem eu. Eu só acho chato pra porra, só isso. É, então, até gosto. E essa pessoa sabe que esse filme foi baseado num livro? Falou que o autor é anti-woke, né? Ah, eu achei que fosse do filme. Não, falou do autor do livro. Gente, as pessoas precisam de um emprego, sabe? As pessoas precisam de um emprego, as pessoas precisam sair do Twitter, gente. Sai do Twitter. Do Threads, no caso, né? Eu acho que as pessoas deviam começar também a viver a vida dela, sabe? É. Sabe, vai a fazer uma trilha. É um texto, né? É. Sabe, vai. Lavar o banheiro, né? Lavar um banheiro, lavar a cozinha, eu consigo. É muito bom. Vai treinar. Academia. Recomenda, né? Eu amo a revolta. Amo uma revolta. Mas então, comentários aqui, começando com o Henrique, que não é Simão, né? Dizendo, rindo de vocês, comentando do BBB antes da Samira virar super vilã. Concordo que a manipulação de Dourado para deixar os baixos acabou mantendo sempre a narrativa em Ample. Tanto que agora a Samira deu a Luca com o Júlio e o enredo deu uma mudada. Mas a gente queria essa mudança de enredo para Samira. Será? Insuportável. Amiga, chique, né? Pra Samira, pra mim, se ela saísse sem enredo nenhum. Se ela sumisse da casa só, né, menina? Já me ajudava tanto. É verdade. Próximo comentário de Dani Araújo, né, nossa mãe, dizendo: oi, Ian. Que série boa essa do Césio 137. Há tempos não vi uma série brasileira de tanta qualidade que me prendesse tanto. Mas confesso que não conseguia assistir mais de um episódio por dia, que ela me deixava muito agoniada. Ainda mais a gente sabendo o que aconteceu de verdade, os perigos, as crianças passando a mão, a senhora colocando na santa, dá um desespero. E o momento que eles descobrem sobre o ônibus que foi jogado fora no tanque, que nervoso. Eu nem lembrava que isso tinha acontecido no Brasil. Acho que por ser mais nova, kkkkkk. A amiga pra cima da gente, metendo essa. Respeita a nossa história. Agora sobre Paradise. Foi uma explosão só, hein? Mas a psicóloga não tem capacidade nem de dar fim na psicopatinha. Nem pra dar um headshot, né? Igual a Sidney. Exatamente. É, mas eu falei isso pra Erika. Eu que sou fã de filme de terror, eu já sabia que aquilo ali não ia prestar, não. Tinha que dar um tiro na cabeça, mas beleza. Eu também não aguentava mais olhar aquela Viola Davis da Shopee. Muito ruim e feia. E o pior, essa coisa de voltar no tempo, multidimensões, parece que o pessoal enlouqueceu na hora de escrever a série. Dá a impressão de que eles só tinham pensado na primeira temporada, sem esperar a renovação. Aí renovaram e começaram a decidir tudo na base da roleta, sem sentido e sem rumo nenhum. Mas vamos ver o que nos aguarda nas próximas. Beijos. Beijos. Beijos, Dani. Próximo comentário de Gabi Fernandes. Essa tá aqui firme e forte com a gente todas as semanas, um arraso. Dizendo, oi, logados. Oi. Agora sim, eu só assisti o Emergência Radioativa e também chorei. Muito triste tudo o que acontece com as pessoas. Eu tenho familiares na área da saúde e concordo com o Zanon que no fim são as enfermeiras que seguram a barra mais pesada. Marquei o cinema para ir ver Devoradores de Estrela, sem muita animação. Mas seguirei a indicação de vocês e verei na tela grande. Muito bem. É um filme conservador. Amo, amo. É isso. PS1. Coloquei Paradise em dia. Não saiu o episódio 8 ainda. Acho que pode ser algo sobre realidades colidindo. Tem brecha para viajar no tempo também. Mas qualquer uma das duas soluções ficarão muito jogadas. Custou ser apenas o seriado de uma luta de classes em um bunker pós-apocalíptico? Outra dúvida, havia algum indício de que o filho da Sinatra não havia morrido? Para ele estar aparecendo agora? Enfim, e spoiler. Vou terminar de curiosa essa temporada torcendo para ter um final decente que dê vontade de voltar. PS2, Sassi, terminei The Good Wife e embarquei em The Good Fight. 6 temporadas que não levam a lugar nenhum. Que isso, grande escritório feminino de mulheres comandadas por homens? Só agora, depois do hype, percebi. Hype da minha cabeça, né? Porque gostava muito de The Good Wife. Assisto Elsbeth até hoje em dia. No mais, feliz que hoje, dia 29/3, o Cowboy saiu do BBB. Beijos e boa semana. Ah, amiga, eu tô revendo a quinta temporada de The Good Wife, né? Mas bem em doses homeopáticas, e a quinta temporada de The Good Wife é apenas cinema. Cinema. Somente depois ali, a partir do Hit the Fan, é... Tiro, porrada, bomba. Incrível. Eu gosto muito. E The Good Fight? The Good Fight e troco por outra. E Elsbeth? Nunca vi. Mentira, nunca vi o piloto. Viu? Ah, vi o piloto. Vi o piloto. Achei que tinha visto uns 3. É, acho que eu vi um ou dois no máximo. Nada de além. Porque eu não gostava da Elsbeth quando era muita coisa, né? Eu gosto dela em doses homeopáticas. Próximo comentário de Jorge Albuquerque dizendo: queria agradecer pelo esforço do grupo de gravar no sábado. E saber se vocês vão comentar pelo caminho drama britânico que se passa em Nova York. Na verdade, é canadense, amigo. Eu vi os 2 primeiros episódios dessa série em novembro, quando ela estreou no ano passado no Canadá. Mas aí agora ela chegou na Netflix, né? Aí tá na pauta na semana que vem, é isso. Mas vamos, tá na pauta da semana que vem, tá? Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Energia de gostosa. Dizendo, salve logados! Salve! Passando aqui para agradecer o trabalho incrível que vocês fazem no Pod. É estranho, mas foram tantas temporadas sendo torturado pela presença de Owen em Grey's Anatomy que desenvolvi uma certa empatia pelo personagem. Isso se chama Síndrome de Estocolmo. Sim. Tá? Semana que vem a gente conta os novos movimentos de Grey's Anatomy aí, que a série tá bombando. Ah, né? Você me conta, porque eu parei. Sim. Tá incrível. Ah, incrível, sim. Vou ver o final só. Eu amo. Vem aí. Duas semaninhas não, acaba só em maio. Não. Próximo comentário de Gabi Gobi dizendo: oi, logados! Olá! Assisti aos primeiros episódios de Mulheres Imperfeitas e vou ter que abandonar porque tem o ranço da Kerry Washington. Acho ela muito ruim e me irrita em tudo, mas tenho que dizer que ela usa roupas belíssimas nessa série. Falando de Paradise, a temporada foi muito boa, mas terminou com um episódio horroroso e clichê. Na primeira temporada também foi assim. O melhor episódio é sempre o penúltimo. Beijos. Beijos. Gente, eu adoro assistir Mulheres Imperfeitas, hein? Depois vou contar o final. Quando opa! Tudo bem, amiga. Queremos saber, com certeza. Tô falando certo, né? Sem deboche dessa vez, sem deboche. Próximo comentário de Lili, né, que é a filha de Dani, dizendo: oi, Ian, aqui é a Lili. Sobre o Césio, passa na escola sim, tá? Olha. Eu tô aprendendo. E uma curiosidade pra vocês. A mãe da Celeste ainda está viva, tá? E o nome da Celeste é Lady das Neves. E o túmulo dela tem um muro de alguns metros. Beijos. Gente, amamos que Lili veio com informações. Cultura, né? Alguém tem que ver aqui, né? Eu amo. Eu alguém amo. Tem que dar os fatos. Exato. Alguém tem que deixar, tirar do campo só do eu acho pra trazer, né? Fatos. Coisas relevantes. Arrasou, Lili. Arrasou muito. Beijo pra você aí. Beijo. Beijo pra Mariana também, sua irmã não ficar triste também. Sim. Beijo pra todo mundo, né? Próximo comentário de Selmara Trindade, tá sempre com a gente aqui, dizendo: e aí, logadinho? Assisti a série sobre o Césio. Já tinha ouvido falar da história, mas com essa série soube mais dos detalhes. E pensar que as vítimas recebiam uma merreca de pensão, e só agora, pela proporção que a série tomou, decidiram rever um aumento, tá? Tinha visto um trecho do filme do Keanu barra Anjo mais CLT no Instagram. Dei uma sincera risada quando ele fala que o dinheiro dele foi tudo pro imposto. Igual o nosso, né, amiga? Que triste. É. Caiu no Prime Video e fui logo ver. Me diverti demais com o anjo lascado e pobre. Gente como a gente, né, Gabi? É isso. A gente. Próximo comentário de Leonardo Santos. Também tá aparecendo direto por aqui, dizendo: tô com emergência radioativa aqui pra assistir e só vou assistir pelo Johnny mesmo, porque zero interesse na história. Beijos, pessoal. Amigo, você vai gostar. Sim. Vai ver. Depois volta aqui pra comentar. É isso. Próximo comentário de Diego Gregório, dizendo: por acaso, vocês já comentaram algo muito ruim vai acontecer? Acabamos de comentar. Eu tô assistindo agora e quero saber o que vocês acharam. Agora, se você chegou até o final, você já sabe, amigo. Olha, todo mundo odiou. É, a gente tirou coisas boas, mas no geral, né? É, algumas poucas coisas boas. No geral, trocamos por outras. Beijo, Di! Próximo comentário de Glauber Rocha, dizendo: olá, logaders! Olá! Obrigado por me acompanharem no meu dia chato de trabalho. Sobre o Césio, eu lembro de assistir o filme antigo na escola e hashtag trauma. Isanon, o que você achou da eliminação chocante em Drag Race 18? Ah, eu também não gostava. Quero saber, hein? Voltei a ver. Tá, não gostava da Tonhão, então pra mim não fez diferença. Tá de boa. Eu falei pro Zanon, descobri que eu tinha visto 6 episódios já da temporada que eu esqueci que existia. Aí eu vi mais 2, mas ainda tô na metade dela. Adoro. Correndo atrás. Pois é. Próximo comentário de Magali Ramos. Ela sempre posta stories quando tá ouvindo o podcast, eu acho o máximo. Sempre amiga, assim Magali. É Magali. É isso. Vim engajar e ajudar na meta de 45 comentários. E destacar o ranço que também tenho da forçação de boca da Kerry Washington. Parece que quer jogar na nossa cara o tempo todo que não precisa de preenchimento labial. Rumo ao episódio 500, meninas! Beijo! Até pouco! Beijo, Maga! Beijo! Próximo comentário de Rafa Cabral, dizendo: assim como Mandy, eu fiquei com hiperfoco na história do Césio. A história é impressionante e os efeitos do acidente até hoje não são completamente conhecidos. Espero que as famílias dos afetados consigam ter acesso a alguma grana por causa do sucesso que a série está fazendo. Toma. Próximo comentário de Luciana na Lightroom, né? A outra Luciana, dizendo: já garantindo meu comentário para valorizar o esforço dos meus lindos. Amo, diva. Linda é você, Lucy. E último comentário, Gabi Fernandes, ela tinha comentado logo que o episódio saiu, ela botou pra mim, ela botou assim: amém, estava sendo obrigada a assistir Melhores do Ano no Caldeirão de domingo. Então, vou iniciar o programa e volto pra comentar mais tarde. Nunca errou, gente. Ai, mas é isso, menino. Então chegamos aí ao final de mais um programa. Muito obrigado pelos comentários. Espero que vocês deixem comentários essa semana também aí com as teorias de vocês, né, sobre Paradise, sobre algo ruim vai acontecer. Então, deixem aí. E se quiserem apadrinhar com os dinheiros, patreon.com/logado com 2Gs, importante, tá bom? Mas vamos então para merchans e despedidas. Começando com ele, Marcinho Zanon. Gente, é aquela mesma de sempre, né? Um beijo, até o próximo. Eu vou direto, né? Sucinte, né? Direto e reto, né, amiga? Uhum, é sobre sempre. Isso. E também temos ele, né, Leozinho? O que, que temos aí vindo a caminho? Nino, sede do A, teve um episódio muito especial sobre... sobre o quê, mente? Enguias? Chosen? Enguias? É, teve de tudo. Teve ácido hialurônico, né, como sempre. Teve. The Chosen? The Chosen. The Chosen. Você sabia que Chosen é gíria pra maconha? Não. É. Não fazia ideia. Eu fiquei chocado que eu achava que era religião, né? E pois aparentemente é Camila Morrone fumando Chosen. Isso não sabia, né? Que era Chosen. Que é, eu não sabia que era F1. Você sabia, Zanon, que na Samsung TV tem um canal que só passa The Chosen agora? Gente. Nem imaginava. Vou só assistir agora. O dia inteiro. E o Sedes, não sei se vocês perceberam, eles estão indo na íntegra, né? Episódios de mais de 2 horas. É, agora, percebi isso. O editor está trabalhando ou está editando mesmo? Revolucionou, né? O editor revolucionou. Pois é. E teremos em breve edições especiais aí com aqueles temas, né, fora das perguntas. A gente tá com um assunto super bem definido, né, Mandy? Pra vir aí. Que em algum momento vai vir. É isso aí. Adoro. E não, talvez com uma participante especial também. Talvez, se ela não dormir no meio. É, ela tá meditando, né? Uhum, tá meditando. Eu amo. E então, por último, mas não menos importante, temos ela, Mendizinha. Eu tô por aí nas redes sociais, Mendy Aguiar, tô no SED também, nesse SED Chosen, e enfim, nesse outro projeto incrível aí com o Léo, sobre um tema que vocês vão adorar. E é isso. E continuamos por aqui também. E me segue lá, gente. Arrasou. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Beijo, galera do Cabaré Palberto. Ah, as siririqueiras do cowboy. Que ódio. Ai, que inferno. Um homem de 50 anos. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?